Fala galera, eu sou Adriano Bucão. Eu sou o Pi. Eu sou o Antônio Teixeira. E aqui quem fala é o Neno Fernandes. Chegamos ao 7º episódio do Só Gamers Cast. Neste episódio, nosso tema principal é Só Gamers Indica. Falaremos também sobre os jogos que andamos jogando e sobre os jogos da rodada: o Asterix, Golden Axe Warrior e o The Lucky Diamond Keeper. Welcome to NBA Jam! Agora o que a galera quer saber de verdade é o que a gente anda jogando, não é verdade? Então vamos lá, Neno, o que você anda jogando nessas semanas aí? Bom, vamos lá. Normalmente eu costumo falar sobre os portáteis primeiro, depois eu falo sobre os jogos de console. Mas assim, como dessa última vez aí eu fiquei preso numa temática, então eu vou falar antes do que tá fora disso. Então, no portátil, terminei, eu já zerei o Breath of Fire. Ok! Ia, foi rápido, hein? Uhul. Então terminei. Excelente jogo. Nunca tinha jogado esse. Fiquei muito feliz. Estou ansioso para jogar algum outro jogo da série depois. Fiquei no hype, assim, quando eu terminei o jogo. Já jogo 2 na sequência, mano. Perfeito o jogo. Não, esse que eu zerei é o 2. Ah, tá. Aí eu acho que eu vou jogar o 4, que eu nunca tinha jogado, né? Que eu joguei o 1 e o 3, então esse seria o próximo. Um outro jogo também que eu comecei a jogar aqui foi o Fire Emblem, do Game Boy Advance também. É um joguinho de estratégia, ele é um pouco underground, assim, acho que ele não é tão popular, mas é divertidinho, tem me entretido, assim, um jogo mais leve. No console, de novo, que eu tenho jogado é o Red Dead Redemption 2, excelente jogo. Que finalmente chegou, né? Pois é, não tem nem o que falar desse jogo. Ele veio aqui pra dar um respiro pro meu Xbox One, né, cara, que tava pegando poeira, e poder jogar esse jogo deu uma revitalizada no console. Top demais. Muito bom. Eu acho que eu vou demorar uma vida pra zerar ele. Eu acho que eu não vou conseguir zerar ele antes de chegar ao Resident Evil. Mas ainda assim, é uma experiência excelente. É muito grande, umas 40 horas aí, né? Só a campanha principal. Nossa, e ninguém fica só na campanha principal, né, cara? Uhum. A gente vai se perdendo, esses encontros aleatórios que você tem no mapa, e putz, acho que o gostoso é isso mesmo, você não ficar só fissurado na campanha mesmo. E vai ser um jogo que eu vou jogar aos pouquinhos mesmo, sem pressa de zerar nem nada. Um outro jogo que eu tenho jogado também, mais pra tentar platiná-lo, tem sido Dragon Age, o Inquisition. Eu já tinha jogado esse jogo faz tempo, eu voltei a jogá-lo só pra pegar alguns troféus finais aí. E saudade do jogo também, que eu gosto bastante dele. É top 5 das minhas franquias preferidas. Aí, aí. Olha que coincidência, eu comprei ele também, velho. Tava na promoção na PSN. Nunca joguei, comprei ele, porque tava $10, eu fui e comprei. Não, esse é o melhor da série em termos de conteúdo pra você ter. Cara, é muito bom esse jogo. Eu não vou ficar aqui enchendo sardinha dele porque eu sou fanboy, mas foi uma boa aquisição, Pi. Você vai se divertir bastante. Você que gosta de explorar e gosta de enredo, vai ter muita coisa pra você fazer nesse jogo. Então, dá pra curtir ele bastante. Ah, que da hora. E, de novo, assim, né, a minha tendência do momento, por incrível que pareça, um jogo que eu tinha largado há muito tempo, tem sido agora Pokémon. No DS, eu estou jogando Pokémon White, nessas novas gerações que eu não conhecia. É muito engraçado, assim, que a gente tá tão acostumado com a primeira geração, pelo menos eu conheço todos os pokémons de core, então você já sabe pelo nome qual que é qual é o tipo, o que ele é fraco, o que ele é forte. É por isso que eu não joguei os mais recentes, porque eu não conheço pokémon mais nenhum, velho. Pois é, eu dei essa cara a tapa e me arrisquei nesse jogo novo, com um monte de pokémons novos, mega desconhecidos. Mas tem sido divertido, assim, você vai aprendendo aos poucos. O legal são os novos recursos que não tinham naqueles jogos antigos, né? O online e você poder trocar pokémons com algumas pessoas, né? Eu tenho um amigo que também joga esse, então é bem bacana isso de ele me ajudando a completar a Pokédex, né? Então tem sido bem legal. E um outro jogo de Pokémon que eu também tô jogando, né? É o Pokémon Let's Go Eevee pro Switch. Esse aí parece mais legal. Esse é mais nostálgico. Que jogo gostoso, assim. Ele é muito fácil se você comparar ele com os anteriores. Até porque, não sei se vocês já experimentaram, já viram alguma coisa. Mas esse Pokémon principal, eu não sei como é que é a versão do Pikachu. Mas o Eevee, ele é muito, assim, overpower. Muito overpower mesmo, assim. Tipo, ele tem ataques de todos os tipos e que dão muito dano nos adversários. Chega até a ser roubado, assim, você jogar com ele. Mas ele é bem um remake do Pokémon Yellow, né? Você, aquelas mesmas coisinhas. Só que ele é mais fácil, mais leve. É gostoso de jogar e o que eu mais gostei no jogo é o fato de você ver os Pokémons em tamanho real, né? Entre aspas, por assim dizer. E aí você ter o Pidgeot, ele ser aquele pássaro gigantão, assim, que você vê. Dá pra você andar em cima de alguns Pokémons. Então é bem legal. Gostei mais pela nostalgia que ele me traz mesmo. Essa é uma outra recomendação que eu dou. É, da hora. Pensei em sobrar um tempinho e jogar também. Tem sido isso, além, né, das partidinhas online ocasionais que a gente tem aqui. Mas e você, Adriano? O que é que tem jogado aí? Quais são as novidades? Cara, eu tava jogando Nier Automata, que é um joguinho do ano passado. Bom jogo. Bom jogo, bom jogo. Né, ele é do doidão lá do Yokotaro, feito pela Platinum Games. Que inclusive veio jogando aí os joguinhos da Platinum, né? Tava jogando Bayonetta. Aí mantive aí mais ou menos no esquema. Só que o problema de Nier Automata é a quantidade de finais, né? Ele tem 26 finais. Caramba. Tudo bem que eu acho que só 5 são os finais de verdade, né? Os outros é praticamente coisinhas bestas. Você faz alguma coisa, aí dá errado, tipo, é meio que um game over com um finalzinho, sabe? Ah, sim. Aí libera um final pra você. Então, tipo, não é exatamente um final, né? Os 5 é que são. É legal pelas curiosidades, né, que se levam a isso. Exatamente, mas aí eu fiz lá alguns e, meu, o resto eu assisti no YouTube, né? Eu fiz os 5 principais, mais alguns que apareceram no meio do jogo, o resto eu assisti tudo. E o único problema que tem é que, tipo, o final A pro B, você praticamente joga o jogo inteiro de novo. Não, God, please, não! Caramba! Então isso pra mim é um defeito. Tudo bem que eu acho que a primeira vez eu demorei de 10 a 11 horas, aí a segunda vez, tipo, foi 5 horas, sabe? Você já tá mais acostumado. Mas todas as coisas que você faz no jogo precisam ser tão diferentes assim pra dar essa mudança? Cara, eu pra mim não precisava. É porque na verdade você joga com outro personagem. Aí você vê o lado dele. Só que você faz basicamente a mesma coisa. E aí tem umas mudancinhas na história. Você vê algumas coisas diferentes, entendeu? Você vê um outro lado. Ah, mas jogar com outro personagem é tipo Resident Evil 2, né? Mas... Pelo menos Resident é outro jogo, né? É, o Resident Evil 2 eu não liguei tanto, mas também não sei se por causa da época. Era algo meio diferente. Um cenário B assim, ou é a mesma coisa, só que jogando com outro personagem? Cara, eu me senti a mesma coisa, praticamente. Com pequenas mudanças na história. Às vezes ele faz uma coisinha diferente, mas o jogo em si é quase idêntico, sabe? É, tem diferença na jogabilidade de um pro outro. Então, pelo menos isso, tá? Mas é bem parecido. Aí depois, o resto do jogo, aí a história avança, né? Então aí fica interessante. Cara, eu tava com uma expectativa, tipo, muito grande com esse jogo. Que eu ia colocar ele, tipo, nos meus melhores jogos do ano passado, né? Que eu achei que ia jogar no ano passado, né? Não deu tempo, tô terminando agora o final desse, mas beleza. Só que porque eu tinha gostado muito do primeiro Nier, na época do PlayStation 3. Que foi até o pique me deu, né? Aham. Uhum. O Pi, ele tenta aos poucos se redimir pelo que ele fez no passado. Aí eu tinha curtido muito o Nier na época, e ele sendo um jogo bem... Mais ou menos assim, sabe? Bem de nicho, quase ninguém conhecia, e ele era um jogo... Tá, e eu não conhecia. É, então, mas eu gostei bastante, até pela história e pela diferença, né? Porque, tipo, ele é um RPG, que ao mesmo tempo tem um hack and slash, e ainda veio um bullet hell no meio, assim. Então... Essa variação na jogabilidade que já tinha no primeiro Nier veio pro segundo também, que deixou bem legal. Só que a melhor parte desse jogo é a história, mas mesmo assim eu esperava um pouquinho mais. Mas assim, eu recomendo, é um jogo que eu acho que deve ser jogado. Ele é bem bom, é que a minha expectativa tava, tipo, muito alta com ele, né? Porque eu falei, pô, se eu gostei do primeiro, que ninguém falava dele, imagine desse, né? Que tá todo mundo falando, concorrendo aí com vários... Coisa de melhor do ano, né? Pelo menos ele apareceu em várias listas. Mas é bem legal. Aí, outro jogo que eu tava jogando é o Metal Gear Rising: Revengeance. Que também é da Platinum Games. Olha aí. Também. Tô curtindo bastante aí jogar os joguinhos desse estúdio. Pior que foi tudo sem querer. Eu nem sabia. Depois que eu fui ver, falei, caramba, tudo da Platinum, né? É da hora. O jogo é bom. É, pra um hack and slash, eles fizeram muito bem. É, tem uma jogabilidade muito gostosa. Só o tutorial dele que eu achei que deixa um pouco a desejar. Porque eu passei do tutorial sem conseguir fazer as coisas. Ele me passou como se eu tivesse conseguido, sabe? Uhum. Achei meio estranho isso. Aí eu cheguei no último chefão, onde eu precisava de algo que era do tutorial. Eu morri infinitamente. Várias vezes por causa de um detalhezinho. Que é besta, que não era nem da batalha. A batalha tava fácil pra caramba, tá ligado? Mas ele tem um detalhezinho lá. Que aí eu tive que parar o jogo, ir pro tutorial, aprender. Falei, ah, tá bom, é assim que funciona. E voltar e terminar o jogo. Foi, tipo, muito bizarro isso. A história é bem fraca, nem se compara com os Metal Gears da vida aí. Mas o jogo me surpreendeu positivamente. Eu tinha ouvido falar de uma galera que falou que... Ah, eu acho que é o melhor hack and slash que eu já joguei. Eu joguei, não achei o melhor. Mas é bem gostoso, você vai aprendendo ao longo do jogo. Então eu acho que até se eu jogar de novo ele... É que eu não, geralmente não faço isso. Mas um segundo gameplay agora que eu já sei tudo, até os macetes e tal, eu acho que ia fluir bem gostoso. É um joguinho bem legalzinho. Rola um New Game Plus nele? Ou você começa a campanha do zero mesmo? Eu acho que você já dá pra começar com as habilidades. Não tenho certeza agora. Aí é legal, né? Eu tinha começado a jogar o Captain Toad Treasure Tracker, né, no último. Eu tinha feito lá o primeiro capítulo só, aí dessa vez eu terminei, falei que ia falar um pouquinho mais dele agora. E o engraçado é que eu comecei o jogo super empolgado. Eu fiz o primeiro capítulo, tipo, muito rápido e fazendo, tipo, praticamente tudo que tinha, né. Porque o jogo, ele é um puzzlezinho. E aí o objetivo principal é encontrar a estrela. Você tá lá na fase, né, com o Toad, você tem que chegar na estrela fazendo os desafios lá. Aí tem uns 3 diamantes que você tem que achar no meio da fase, é um dos desafios que tem. Aí depois você tem que procurar o Toad, que é tipo um hide and seek, que você vai pela sala toda, tem um tipo um Toadzinho de 2D, sabe? Uhum. Um pixel assim que você tem que encontrar no meio da fase toda. Você vai mudando a câmera, pegando coisa do chão, tirando papel da parede, até você encontrar esse Toadzinho. E sempre tem uns outros desafios que você tem que sempre que cumprir, que é tipo, ah, coletar 70 moedas, matar todos os inimigos da fase, não matar algum tipo de específico de inimigo, não ser visto lá pelos Shy Guys. Tem vários tipos de desafios diferentes pra cada fase. E esses todos eu tava fazendo, né? Com exceção de um que é por tempo, que, meu, por tempo é ridículo, porque você tem que fazer a fase inteira certinho, pelo menos as primeiras ali que eu vejo. Você não pode andar nada errado que já não dá mais tempo. Então, puta, eu falei, nossa, eu não vou ficar refazendo as fases 300 vezes aqui, porque haja saco, né? E aí, tipo, no primeiro eu fiz, tava fazendo todas essas coisas. Aí no segundo livro eu só pegava a estrela e os diamantes. Aí veio pro terceiro livro, eu só fiz a estrela praticamente. Falei, não, cansei. Vou pegar os diamantes que eu, tipo, achar, não vou refazer a fase, entendeu? Então ele acabou enjoando um pouco, mas mesmo assim é um joguinho gostoso, né? Pro Switch, assim, ele é meio que perfeito, né? Que você pega 5 minutos, você fez uma fase, às vezes até 2 fases. Então é bem legalzinho. Então esses foram os jogos aí que eu terminei nesse tempo. E vamos ver o Pi, né? O que você anda jogando aí, jovem? Bom, eu finalmente, depois de 744 dias... Nossa! Terminei o Bloodborne. Beleza que eu não joguei o jogo por todo esse tempo, né? Mas que eu terminei outros jogos nesse período. Teve uma época até que eu mudei de cidade, fiquei sem TV por um bom tempo. Mas finalmente consegui terminar. E não é só isso. Quando eu terminei, eu reparei que faltava apenas 5 troféus pra platinar ele, né? E eu falei, opa... Aí virou um novo desafio. É, aí eu vi que ele tinha 3 finais... Voltei o save lá na PSN, fiz os outros 2 finais, aí ficou faltando só 3 troféus. Eu falei, opa. Aí eu fui e dei uma pesquisada, porque eu tenho conta num site que chama MyPST, não sei se vocês conhecem. Uhum. Que você coloca lá nesse site seu login da PSN, e aí ele te dá o level que você tá na PSN, te fala todos os troféus que você ganhou, e ele tem dicas dos troféus que você não ganhou. Tem dicas e tem os troféus ocultos, né? Ele te fala qual que é o troféu, né? O que você tem que fazer e tal. Aí eu entrei nesse site e vi que faltava só matar um chefão, porque como eu falei que eu tava perdido no jogo, né? Eu fui muito perdido nesse jogo. Então eu acabei matando vários chefões. Eu fiz várias side quests, né? E faltava um só que eu não tinha matado. E faltava eu pegar todas as armas de caçador e pegar uma gema fodona lá. Aí eu pesquisei e descobri que eu conseguiria fazer tudo isso na ramificação de um ritual de cálice. E esse chefão, inclusive, que faltava matar, seria o último chefão do último cálice. E pra quem não sabe, ritual de cálice são umas dungeons divididas em andares, tipo side quests, e que aí você precisa pegar alguns itens de ritual pra abrir essas dungeons, né? Por exemplo, aí você pega os itens pra abrir a primeira dungeon. Aí, dentro dessa própria dungeon, explorando ela toda, você encontra os itens pra abrir a próxima. E aí você vai abrindo, até chegar no último chefão que você mata lá, né? Uhum. Bom, e resumindo, eu já tava no último chefão do primeiro cálice, né? Desses que eu tinha que fazer, que eu acho que um total de 5. Aí eu matei esse último chefão e fui progredindo. Porque quando eu fiz esse cálice, eu parei nesse último chefão porque eu não tava conseguindo matar ele, era muito difícil. Mas aí eu continuei jogando o jogo muito tempo e eu fiquei muito mais forte, né? Então foi fácil, eu só voltei lá, matei ele e aí fui continuando. E aí beleza, eu matei esse chefão, depois acho que no terceiro cálice, no mesmo cálice eu já peguei a arma que faltava e já peguei a gema. E aí fui continuando os cálices até chegar no último chefão fodão que, mano, pensa num chefe difícil de matar. Aí eu matei e platinei o jogo, cara. Tipo, mano, pensa no orgulho que eu fiquei, né, velho, cara? Uhum. Bloodborne era um jogo difícil de jogar, né? Tipo, sim. Já não é pra muito terminar ele, né, velho? É, né? Cara, eu platinei o Bloodborne, eu fiquei muito falando, nossa. É verdade. Da hora. A gente viu o seu orgulho, Pi. Em dois grupos. Em dois grupos. Não foi só em dois. Né? Além disso, eu consegui todas as cartas do Our World, Walking Dead, e aí parei de jogá-lo, porque, sei lá, não tinha mais motivação. Parei de jogar o Gran Turismo também, que eu vou deixar pra jogar depois que eu comprar o volante, porque senão eu vou jogar ele inteiro e aí eu compro o volante e não tem nenhum jogo pra jogá-lo, né? Ah, decidiu mesmo, hein? Vai comprar o volante. É, eu vou comprar, mas... A Sombra já sabe disso? Não, mas... sabe do interesse. Se ela está ouvindo esse podcast agora, agora ela sabe. É, então, ela tá. E aproveitei também a Black Friday para comprar uns jogos na promoção. Aí eu comprei o FIFA 19, né? E o Dragon Age, que eu falei, né? Que eu achei uma coincidência que o Neno voltou a jogar. E em disco físico também eu comprei o Shadow of Colossus. Sensacional. Oh, legal. Que é um jogo que eu não joguei na época, era do Play 2 ele, né? Isso. Sim. É, eu não joguei, eu vi o Dri jogar. Como você não jogou? Oi? Ah, eu joguei, mas você não jogou? É, eu via você jogar, mas eu não sei, eu não, na época eu não achava muito interessante, tipo, eu via você andando de cavalo horas, aí depois, depois de horas você achava um monstro, assim, né? Pera. O Pi tá reclamando de andar de cavalo e jogar Gallop Racer. Não. É, pô, como pode isso, velho? Vai entender. Mas o Gallop Racer era corrida, era rapidinho, terminava, né? O Shadow ficou louco, pelo amor de Deus, velho. O Dri ficava horas pra achar o monstro. Aí eu falei, eu acho que esse jogo não é pra mim, né? E tipo, o jogo é só de chefão, né? Você joga horas pra encontrar o chefão e mata o chefão e descobre como que mata o chefão. Ah, mas você não fica horas, mano. É 5, 10 minutinhos no cavalo, você encontra o chefe. Ah, pra mim parecia horas. É que assistir alguém jogando, andando só de cavalo sem matar ninguém, deve parecer horas, mano. É, então. Mas aí, hoje em dia eu vejo que, tipo, esse jogo foi um maior sucesso, né? Todo mundo fala dele. Eu falei, bom, vamos dar uma chance pra ele. Aí eu comprei, tava baratinho também. Aí eu comprei o Uncharted 4, que eu não tinha comprado ainda. E o Horizon Zero Dawn também. Olha aí. Só jogão. Jogão, esse sim. É, e paguei $19 em cada, velho. Caraca, velho. É, baratinho. É. Até no Horizon, velho, que o Horizon, o preço dele aqui ainda é uns pelo menos 49, né? Achei por 19, falei, O Horizon aqui eu já achei por 50 conto já no Brasil. Aqui já barateou bastante. Tá bem mais barato agora. Sim. Então, até a versão com expansão já não tá muito cara também. No momento, comecei assim, bem comecinho só, iniciei o God of War, jogo do ano, diga-se de passagem. Pois é. Né? Eu vou dizer pra você que eu acho, assim, não querendo desmerecer o God of War, mas acho que se o Red Dead, se tivesse saído um pouquinho mais cedo, acho que ele levava. Podia estar concorrendo, mas de frente. É, em outras premiações, né? Mas eu digo assim, o fato dele não ter ganho também foi muita questão de momento, assim, sabe? O God of War foi muito digerido. A gente ainda tá descobrindo outro jogo, então é, eu acho que isso deve ter ajudado um pouquinho, pelo menos. Ah, eu não sei. É e não é, né, Neno? Porque assim, querendo ou não, a votação vai levar em consideração muitos outros fatores também, né, velho? Não, sim. É, exatamente. E os caras que votam, eles jogaram, eu espero que eles tenham jogado todos os jogos inteiros. E você jogando o jogo inteiro, você já tem a noção. Sim, exato. Com certeza. É. Beleza que eles não podem contar em levar em conta o multiplayer do Red Dead, provavelmente, porque acabou de sair, mas fora isso. Não que eu leve muito em conta essas premiações, mas eu acho que esse ano eles acertaram. Eu acho que o multiplayer não levaria tanto em consideração pra ser um jogo do ano. Hoje em dia não mais. Ah, leva? Eu acho que hoje em dia não mais. Eu acho que leva. No passado já tinha, acho que tinha isso. Não, senão ano passado o Zelda não tinha nem levado, velho. Não tem nada de multiplayer no Zelda. Não tem uma vírgula de multiplayer. Os jogos que concorreram com ele não tinham multiplayer também. God of War também não tem um multiplayer. Não, então, mas aí que tá. O multiplayer é um a mais. Tipo, se o jogo é tão bom quanto, mas aí o Red Dead tem um multiplayer e o multiplayer é bom, aí isso sobressai, né? Ah, concordo com o Pi, acho que é bem nessa pegada. Ah, mas aí entraria como um critério de desempate, você está dizendo. Aham. Puta, mas aí não, eu não sei, né, velho? Eu acho que antes sim, antigamente tinha isso, mas acho que hoje não. Acho que vale muito a experiência. Às vezes a proposta do jogo, ela é individual. Não, eu acho que, sei lá, tipo um Overwatch, sei lá, tá ligado? Acho que ele poderia ganhar. Porque, ó, o multiplayer, ele ganha no fato de... Ah, esqueci a palavra. Quando você joga várias vezes o jogo, sabe? Sim, ele tem replay maior. Replay do jogo. É, replay, exatamente. E isso, pra mim, conta bastante pra um jogo, né? Tempo que eu vou ficar jogando ele, tempo que eu vou aproveitar. Sei lá, mas isso aí também é opinião de cada um. Comecei o God of War porque eu tô realmente sem tempo agora. Na real, o tempo que eu tenho vago pra videogame, eu tô usando pra escolher os top 25 da nossa lista de Nintendinho que vai entrar, então eu não tô tendo tempo pra jogar agora. O Pipi tá levando muito a sério, cara. Eu quero ver como é que vai ficar o critério de cada um na hora que a gente for bater isso de frente, mano. Porque cada um tem um critério próprio, né? Pra se eu escolher seus 25. Então, quero ver como cara, é. Cara, critério próprio é jogo bom. Eu nem vou entrar nisso agora aqui, porque eu já dei uma olhada aí nas listas e... Tem esse jogo ali que eu falo, mano, o que esse jogo tá fazendo aqui? Não, vamos ver, vamos ver. Mas fique para um outro episódio. Calma, calma, ainda vamos debater isso. É, a gente vai ter um episódio pra isso. Bom, mas então, dos meus jogos foram isso. Dos meus jogos, né? Não tô jogando nada, mas beleza. É, Antônio, e você, o que, que você anda jogando? Bom, vamos lá. Começando pelo Switch, vai. Tô jogando agora o Pokémon Let's Go Pikachu. Olha aí. Que como o Neno já disse, é o Yellow refeito, todo remodelado de uma forma mais simples. Querendo ou não, pra atrair mais jogador novo, né? Trazer uma nova abertura pra franquia, né? Também achei o Pikachu extremamente forte no jogo. Caramba. É sério? Mas ele tem gamas diferentes, assim, já tá, além de elétrico e os normais que ele já tinha? Cara, aparece até golpe de Pokémon lutador. Putz, não, mas lutador até dava pra você ensinar nos outros jogos. Até tinha como. Você podia ensinar um Brick Break pro Pikachu. Sim. Mas eu digo assim, porque tipo, o Eevee tem golpe de gelo psíquico, de água, mano. Isso entra no Eevee por conta das evoluções dele, né? Foi o que eu pensei, né? Por isso que eu falei, será que no Pikachu ele tem esses tipos de golpe também? Ainda não, no Pikachu não exageraram assim, não. Mas ele tá muito forte, velho. Muito forte mesmo, de verdade. Ele ganha mais de metade das lutas e a outra metade divide entre o resto dos pokémons, né? Que vão evoluindo nas costas dele. Sim. Outro jogo que eu comecei a jogar, Smash Bros. Ultimate. Olha aí. O modo Spirit tá sensacional. Tá muito bem bolado o jogo, a história do jogo tá muito legal. Eu não esperava que fosse mudar tanto assim o modo história como mudou nessa versão. Que antes era uma versão bem simples, que você tinha a história seguindo pelo jogo, aí aparecendo o inimigo, você enfrentando, beleza. Agora o modo Spirit não, todos os personagens desapareceram e você tem que ir andando no mapa para ir liberando todos os personagens novamente. Com isso vão aparecendo também personagens secundários e até terceiros personagens de algum jogo, que pode ser muito relevante ou não. Eles dão algum poder especial pro seu personagem e até mais força também. E isso acaba dando uma nova jogabilidade no modo história. Basicamente no Switch é isso. No PS4, terminei finalmente God of War. Esse é jogão. Depois de 300 anos. O Pi começou e eu terminei. Comecei o Spider-Man. Olha aí. Que tá muito legal também, tá muito boa a jogabilidade dele, o modo de combate dele, muito próximo do que era o Batman Arkham. No computador, eu joguei o WoW, voltei a origem. Qual que é esse? World of Warcraft. Vixe, mas você tá pagando? Tem, né? Drica, não tem outro jeito. Cê é louco. Ah, meu, mas é um jogo que eu sempre gostei muito de jogar. Não tenho mais paciência pra isso. Tem a galera que eu conheço que ainda tá jogando também. Tem outras pessoas que eu conheci agora que vão voltar a jogar também comigo. Muita coisa diferente desde a época que eu tinha parado de jogar, há anos atrás. Fiquei perdido no começo, mas agora já tô começando a me soltar de novo. Joguei também pouca coisa de Monster Hunter World, que eu comprei recentemente, mas vou esperar o Adriano pra jogar. Terminou o download aqui já, hein? Opa, então amanhã é nóis. E joguei também um pouco do PW, também é outro jogo que eu jogava há muito tempo quando eu era da Level Up. Nossa, e qual que é esse? Perfect World. Esse eu não conheço. É RPG também, MMO. Ah, tá. Antônio só nos online agora aí. É, então. É, agora jogando esses dois online aí, não vai jogar nunca mais, pai do irmão. Olha aí. Eu vou jogar tudo. Ah, já tem, hein, cara. Aí sim. Porque a partir da terça que vem eu tô de férias, caramba. Aí, tranquilo, pô. O Switch principalmente vai me acompanhar nessas férias, que aí pelo menos eu já vou zerando dois jogos nesse tempo. E aí quando eu voltar das viagens que eu tô fazendo, eu pego o PS4 pra zerar o Spider-Man. E basicamente é isso que eu tenho jogado ultimamente. Olha, essa semana eu joguei bastante até, hein? Tá jogando bastante aí. Né? Você e o Neno aí, tá louco, mano. É, fazia tempo que eu não jogava tanto assim. Segui na sua escola, Pi, que é a escola Largos Online. Largos Online que é sucesso. Eu tô com dificuldade de fazer minha lista dos joguinhos de Nintendo, exatamente porque o Dri falou, não, mas você joga 5 minutinhos cada assim, só pra ver qual é que é, e aí vai fazendo uma peneira pra depois você jogar mais eles e escolher os seus top, né? Velho, você não consegue, eu não consigo jogar 5 minutinhos. Isso é louco. A não ser que eu odeie o jogo, assim. Se eu começo a jogar assim, eu odeio, tipo, o jogo é muito ruim, é péssimo, tipo, eu joguei um Wizard, sei lá, um agora que eu falei, meu Deus, tipo, não consegui jogar nem 3 minutos. Eu tava quase colocando nessa lista um jogo que o Pi gostou bastante. Qual? Ah, é um jogo que tem no Master System que ele gostou bastante. E ele diz que acabou com o note dele. Ah, não, para, esse jogo não entra. E aí quando eu pego um jogo, tipo, melhorzinho assim, tipo, ah, tava jogando o Paperboy agora. Tipo, mano, eu joguei a meia hora o Paperboy. Eu falei, cara, que legal, tô lá, eu não consigo, velho. Isso tá me atrasando muito nessa lista, velho. Tem isso. Não, o Paperboy é gostoso de jogar. Fora os onlines, né, que tem por aí. Mas online também é vida, gente. Dá pra jogar uma meia horinha de online e depois ir pra um outro jogo. Que jogo que você consegue jogar só meia horinha e já sair online? Olha, eu tenho que correr aqui, mano. Eu tenho que fazer umas coisas rápido e sair. Não, obrigação de vida, ok. A gente sabe, todo mundo aqui é adulto, tem responsabilidades e tal. Mas estou dizendo assim, você tem, sei lá, as 3 horas. Você vai ficar meia hora no jogo online só? Não, não. Meia horinha eu falei exagerando. Pra mim vai no mínimo 1 hora e meia. Isso que é tudo. Então, é isso aí. Não, 1 horinha, 1 hora e meia, pelo menos dá pra jogar. Meia horinha no máximo, assim, na época que eu jogava FIFA, né? Não jogo mais, então não tenho mais nem essa meia hora. Mas FIFA é mais casual, né, velho? Não é... Não, tem o pessoal, sei lá, ranqueado, alguma coisa assim, que deve jogar. Ah, eu jogava campeonato de PES e mesmo assim não saía do meu casual, velho. Tem que ver a galera tem gostos diferentes, né? E tem muito jogo bom, né? Isso que é foda. O jogo é legalzinho, mas às vezes não tá entre os top. Sim, né? Sim, sim. E por isso que a gente fez esse programa de hoje. Verdade. Exatamente. Tem uns jogos esquecidos aí que a galera deixou, né? Os jogos que a gente guarda no nosso coração aí ficaram de fora da lista. Então a gente vai indicar alguns joguinhos de NES aí. De NES não, né? De Master. Tô já no ano que vem aí. É só ano que vem isso daí, né? Os joguinhos de Master aí que a gente gosta e que infelizmente ficaram de fora da lista. Quem quer começar falando algum jogo aí? Cri-cri. Então tá bom, vou mandar pelo menos o meu primeiro jogo aí. Depois alguém fala aí. O meu primeiro jogo que ficou de fora, não sei como que ele está de fora dessa lista, é o Is. Master System, que era no estilo Zelda, mais ou menos, assim, lembrava um pouco, tinha uma historiazinha legal, e tá aí até hoje, né? Até hoje sai jogos. Sim. Do Is, é uma franquia que ela não é tão mainstream, né? Não faz um barulho muito grande, mas... Tem seu público fiel. Tem seus fãs, tem seu público fiel até hoje aí. Vocês curtiam o Is na época do Master? Chegaram a jogar alguma coisa assim? Foi um jogo que eu joguei muito pouco. Muito pouco mesmo. Eu nunca joguei nenhum Is, velho. Por incrível que pareça, apesar de eu adorar RPG, eu nunca joguei, velho. Caramba. Eu joguei porque eu não sei se o Tutuco tinha ou ele alugava. Então eu joguei na casa dele, na época. E eu vi ele jogando. Na época eu também não era tão fã de RPG, mas ficou na minha cabeça, né? Porque depois que eu joguei o Phantasy Star, falei, bom, então preciso jogar o Is também. Então foi outro jogo que eu fui atrás pra jogar, e eu gosto muito dele. Eu não consegui terminar ele no Master. Eu tive que terminar ele depois, tipo, por emulador. Porque ele era bem dificilzinho, assim. Principalmente nas partes finais, lá, que tinha uns labirintos que você ficava perdidaço. Então, era bem complicado. Mas, pô, praticamente que ninguém jogou aí. Uma tristeza. Não tinha ninguém pra desenhar o labirinto? É, então, tinha... Ou tinha que ter alguém desenhar pra saber pra onde que você ia, né? As portas, ou uma revista, né? Pra dar uma ajuda, né? Eu não tinha... É, a época era as revistas e os detonados. É, complicado. E vai, Pi, você falou um dos jogos aí esquecidos que você tem um carinho por ele aí. Bom, o jogo que eu facilmente colocaria entre os 25 da rodada é o jogo Rocky. Mais nada, eu devo admitir que eu sou fã dos filmes do Rock Balboa, né? E de jogos de boxe também. Então isso com certeza afeta a minha vontade de ter esse jogo entre os 25 da rodada, né? E é um jogo de 1987 e foi desenvolvido e publicado pela Sega. Você joga por uma tela lateral, possui uma barra de energia, né? Como a maioria dos jogos de luta. E antes da luta, a gente tem um treino e caso você alcance o target que os caras te dão do treino, você aumenta as suas habilidades do lutador, e os controles são bem intuitivos, né? Tem defesa, você faz defesa embaixo e em cima, tem esquiva na barriga e em cima também, e aí você dá socos na barriga, diretos e ganchos, e clicando várias vezes termina com um soco mais forte, que é um necessário, então você precisa dar essa sequência de golpes, né? Tipo um combo, para derrubar o adversário. Eu acho que é um jogo bem legal, que estaria na minha lista de 25. Infelizmente o jogo tem só 3 lutas. Isso é um defeito terrível dele. Você tem essas 3 lutas e 3 treinos que antecedem essas lutas. Essas lutas são contra o Apollo, contra o Lang, e a luta final é contra o Drago. Mas o jogo conta com gráficos maravilhosos, um dos melhores encontrados num jogo de Master System, na minha opinião, com sprites surpreendentes. e com muitos detalhes de realidade. Pra mim, o defeito desse jogo e o que faz esse jogo não ter mais fama e ser mais conhecido é que só tem 3 fases mesmo. E isso realmente é decepcionante. Meu jogo que eu indico nessa vez é o Ken Seiden. Comentei dele antes, é um jogo de um samurai, foi lançado em 1988, e a história do jogo é basicamente que a gente controla um samurai, chamado Hayato, viaja pelo Japão para recuperar a espada do Rei Dragão, e os 5 pergaminhos que são a herança de sua família, e foram roubados pelos Warlocks, que dominaram o país, e o objetivo final basicamente é destruir o Castelo Negro. Bem diferente dos enredos que a gente costumou jogar, né, nos últimos jogos aí. Mas é um jogo que tem uma jogabilidade boa. Não lembrava também que era tão curto, que também você não precisa passar por todas as fases para zerar o jogo. Esse é um ponto, né? Tem os caminhos a fazer no mapa. É um jogo razoavelmente bom pra época, que acabou ficando de fora mesmo. Também não entendi muito o porquê que foi de fora, porque na minha visão era um jogo que tinha potencial sim pra ficar entre os 25. É um jogo legal, sim, eu também gosto. Mas de qualquer forma ficou de fora e é a minha indicação dessa vez pra galera jogar aí. Eu tô olhando aqui, é bem maneiro esse jogo, hein? Nossa, o jogo era muito bem feito pra época. Uns golpezinhos diferentes que ele dá com a espada, assim, meio que dá uns combos. Sim, ele vai pegando power-up quando vai passando das fases. Com os pergaminhos são justamente golpes especiais ou técnicas especiais pra ele. E ele vai ficando mais forte pra chegar até a fase final. É bem legal. Lembra, assim, tem um estilo parecido, né? Não igual com o Shinobi, né? Dessa sim. Você pular e ir lá pra cá. Mas é legal pelo fato de ser um samurai, né? Exato. Uma espadinha aqui, bem banhada, por assim se dizer. Um dos primeiros jogos de samurai que eu joguei na vida. É legal, achei maneiro, cara. Bem, os gráficos são bem maneiros também. A animação dele, atacando. E você, né? Não tem alguma indicação aí? Apesar da gente saber que você que menos teve contato aí com essa geração? É, pois é, realmente, assim, eu não tive quase nenhum contato com o Master, muito pouco mesmo. Mas um jogo que realmente, que eu joguei muito na época, né, e ele não apareceu, acho que também porque o Master System em si não era a proposta dele, né. Mas é, o Sonic, o primeiro Sonic, o Sonic the Hedgehog, primeiro deles. Esse jogo, eu lembro muito dele, porque eu joguei ele muito. Mesmo não tendo o Master System. Meu primo, ele tinha o Master System. E eu lembro que eu tinha o Mega, tal, quando a gente era criança. Uma das lembranças que eu tenho desse jogo é o fato de eu ter zerado ele antes de eu zerar o Sonic que eu tinha no Mega Drive. Caramba. Simplesmente por eu ter ficado de castigo. É que a minha mãe brigou comigo alguma coisa, ela não deixou eu jogar videogame, aí eu ia na casa do meu primo. Eu acho que eu já sei porque sua mãe brigou com você. Não é por causa daquilo. Ah, tá. Não é por causa daquilo. Aquilo ela não me questionou. Ela me questionou. Jura? Te juro, ela falou. Ela, ah, não ela acredito me disse depois. Nisso. Eu não vou contar essa história ainda porque não quero dar detalhes. Não chegamos a 100 seguidores. Exatamente, mas não foi por isso não. Provavelmente, sei lá, eu devia estar fazendo alguma pirraça na escola, alguma coisa assim. Eu era assim quando era criança, né, infelizmente. E aí eu não pude jogar e eu joguei esse do meu primo. É, fora isso, o fato de que ele achava que se a gente colocasse um segundo controle no Master System, o Tails ia aparecer no jogo, assim, pra jogar. Coisa bem idiota de criança, né, que a gente tinha. Mas enfim, e é um jogo muito bom, cara. É, tipo assim, você pensando num jogo 8-bits, um jogo do Sonic, que tem velocidade, né, onde a proposta é essa, você às vezes acha que vai ter uma deficiência, assim, mas ele é bem fluido para um jogo rápido como é. E ele tem um mapinha, que é o que eu sempre gostei, né? Todo jogo que tem mapinha, ele é mais legal, né? Quando tem um mapinha assim, você parece mais maneiro, você saber onde você tá, indo pra lá e pra cá. O Deno deve gostar de filme de pirata, essas coisas, né? O sonho dele era ser um pirata, gosta de mapinha, né? Pô, eu adoro um jogo que tem um mapinha, cara. Quando vai mostrando um mapinha, eu acho bem maneiro. E aí mostra onde você vai passando. E eu acho ele até um pouco mais difícil que o primeiro Sonic do Mega Drive. Principalmente por você não enfrentar os chefes com argolas, né? É sem, é tipo um hit KO mesmo. Mas é bem maneiro. E eu, dando uma olhada sobre esse jogo, até tinha colocado lá na minha coluna que a trilha sonora dele foi feita pelo Yuzo Koshiro, né, cara? O freelancer aí da SEGA. E bem maneiro. E eu gostava muito da trilha, depois de saber disso, foi legal. E de que a música da fase que eu mais gosto, né, que é a música da segunda fase, ela foi remixada pro Sonic Adventure e se tornou o tema do Tails no jogo. Né? Então eles pegaram o remix da música e transformou num tema de um personagem, né? Então isso foi bem legal. E essa seria a primeira indicação que eu queria dar mesmo. Eu acho que o Sonic acabou não entrando no Master mais por conta da galera pensar mais no Sonic pelo Mega mesmo, né? E não pelo Mega. E não pelo Master. Apesar de ser um jogo muito bom, de verdade. É, como a gente já vai jogar ele no Mega, aí a gente decidiu não colocar no Master. É, veja bem, eu coloquei. Porque pra mim ele é um dos melhores jogos do Master. Porque ele é totalmente diferente da versão do Mega. Sim. É um jogo à parte, então é um jogo que eu gosto bastante. Eu só não falei ele na minha sugestão porque eu sabia que o Neno ia comentar aí. Que é um puta de um jogo. O Master System, ele tá entre os melhores pra mim. Não, é um ótimo jogo, isso é fato. Mas eu pensei de verdade em falar assim, meu, mas a gente vai jogar de novo no Mega, velho, então vamos dar uma segurada. É que, sei lá, eu tiraria o Cast of Illusion, que ele é diferente do Mega, mas ele não é tão diferente e ele é inferior ao Sonic, entendeu? É, pode ser. Entendi. É, tem essa. É que ele tem também umas limitações dele, né, o lance de você não poder pegar mais de 100 anéis, né, que ele zerava o seu contador. Isso era bem frustrante. Ah, mas é porque aí você ganha vida, né? Aí dá vida, mas... Tipo, não dava pra você acumular. Mas mesmo assim, zerar é sacanagem, né? Tipo, você tinha que ter pelo menos 50 anéis pra você ir pro bônus no final de cada fase. O bônus, verdade. E se você pegasse mais pra pegar vida, você não ia pro bônus. No bônus você pega bem mais vida, então... Ele não te dava esse incentivo, né? Esse é um problema. Ou, tipo, quando você tomava um hit, você perdia todos os anéis, né? Mas esse era um pouco mais aceitável, né? Agora, zerar o contador era meio chatinho mesmo. Bom, acho que voltou pra mim então, né? E o meu segundo jogo, que eu não sei, eu acho que ele quase não foi votado na época das votações pros jogos de Master System, foi o Bonanza Bros. Cara, esse jogo é muito bom, vai tomar no cu, velho. Esse jogo é sensacional, não tem como ele não estar entre os melhores jogos de Master. É verdade. Eu gosto dele, tipo, até hoje ele é gostosinho de jogar. Pô, um dos primeiros jogos que tinha, tipo, um stealth, né? Tipo, uma pegada, tipo, Metal Gear, esse bobear era até melhorzinho nessa parte. Caramba! No Master do que os primeiros Metal Gears, né? Os primeiros Metal Gears era... Ah, tá. O stealth era bem... Os primeiros Metal Gears são feios de jogar no stealth. É, então, esse joguinho você ainda tinha que se esconder ali, né? Porque ele usava aquela pegada ali de um cenário 2D, só que você conseguia meio que simular um 3Dzinho, né? Que você entrava nos lugares, assim, né? Você subia num balcão onde tinha as joias, essas coisas e tal... Pra não ser visto pelos guardinhas. Então, meu, era muito bacana. E ainda tinha a opção de jogar com dois players, né? Então, mano, esse joguinho eu gostava demais. Bom jogo. Me doeu quando eu vi ele de fora da lista, cara. Esse é um outro jogo que... Não sei se ele era mais popular no Mega também, né? Sofre da mesma questão do Sonic. Eu não sei, porque eu nem joguei no Mega, cara. Eu só joguei ele no Master e joguei depois ele em algum remake que teve... Bem pra frente, acho que no PlayStation 2 saiu alguma coletânea que tinha alguma coisa assim. Conheço esse jogo por essa, né? Essas coletâneas que saíram depois, mas era a versão do Mega. Ah, que tinha coletânea e ainda tinha uma versão, acho que do Bonanza Bros, que ele era tipo um puzzle, não era, Pi? Era, tinha, que era bem legal. Que tinha, não era puzzle, né? Mas eles eram uns... Era, mas tipo um party game. Minigames, vários minigamezinhos. É. Nossa, era muito bom, velho. Caralho, pode crer, nem lembrava. Era, esse era muito bom. Sua segunda recomendação? Ah, eu não tenho segunda recomendação, eu tenho uma só. Eu sou pontual, eu fui lá e plá! Hurricane Impact! Rock. É isso aí. Você não tem segunda recomendação? Ah, não acredito. Poxa. Não, Pi. Não, Pi, eu esperava mais de você, Pi. É, eu falaria uma só, mas é que Bonanza Bros. Era muito bom, cara. Detalhe aí que ele é um jogo que tinha um mapinha aí. Olha aí, um mapinha bacana, já gostei. Ali. Olha aí, ó, o Neno já gostou, Eu achei que o Pi poderia falar de um outro jogo também. Não, tá bom, eu vou falar de um jogo então. Já que vocês insistem. Aí, olha. Alex Kidd High-Tech World. Ah, não. Eu colocaria ele. Eu colocaria. É que, Neno, você só jogou a fase da casa. Você não saiu da mansão. Do castelo, sei lá. É, não aguentei, velho. É, mas... que depois que você... Era um joguinho honesto, era um joguinho honesto. Eu gostava na época. Não sei se entraria na minha lista, mas é um joguinho honesto. Entraria facilmente na minha lista, mas... É um joguinho honesto. Não é um puta mega jogo, mas é um joguinho honesto. Nossa, é um jogo significativo mesmo, né? Você realmente tem essa consideração por ele. Eu tenho. Pô, eu gostei bastante. E... Não, ele tem, porque ele. Eu acho que o High-Tech World é um dos jogos que você não tinha terminado, né? Não. No Master na época dele, não era? Não, não tinha mesmo. Aí ele ficou na sua cabeça. Exatamente. Aí eu fui, joguei ele e terminei. E depois de anos. Assim, eu gosto muito da franquia Alex Kidd, né? Eu queria ter jogado todos eles no Master, mas aí sem condições de jogar nesse top 25, exatamente porque o Lost Stars é muito ruim. Nossa, sério. Ah, não, é, tem essas, né? Tem que levar isso em consideração. É difícil de passar da primeira fase dele, de tão ruim que ele é. Você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo? Não, fora que é um jogo bizarro, né, cara? Tem um inimigo que é um cachorro latindo letras. Nossa. Tem outro que é um inimigo peidando. Mano, é muito surreal. Não, sem chance. Ah, o Jockey Poo é super normal. Não, o Jockey Poo é uma disputa de cavaleiros, cara. É ok. Eu aceito. Né? Agora, um cara peidando caveiras, aí, tipo, mexe muito com o subconsciente da pessoa. Você é tipo, o que tá acontecendo, meu Deus? Né? Ai. E você, Neno, tem mais alguma indicação aí? Ah, cara, a outra indicação que eu tenho é mais assim, tipo, uma zoeira assim. Né? Todo mundo sabe que eu curto muito jogo de luta, né? E eu lembro que a primeira vez que eu joguei um jogo da série Mortal Kombat foi justamente no Master System mesmo, na casa desse mesmo primo, né? E, meu Deus. A gente foi jogar lá, o irmão dele mais velho alugou o Mortal Kombat 2. Jogo aqui de morte. É sempre aquela coisa, né? Que você é criança, você fica instigado. Olha, tem morte, dá pra você matar o cara, cortar a cabeça. Aí você quer jogar. Aí você joga e, tipo assim, eu acho ele até hoje, eu tava dando uma olhada aqui depois. Ele até que é bem bonito pro Master System, né? Ele é. Pro Master é mesmo. É, porque o Master aguentava, ele até que tá ok, né? Ele é capado de personagens, tem quatro personagens. Se o Master fosse um videogame atual, ele tava fritando. Assim. Mas ele era bem legal, cara. Ele só tinha aquele problema de detecção de colisão, sabe? Mas como foi o primeiro jogo que eu joguei de luta, passou batido, assim. Eu nem percebi na época, sabe? Eu me divertia bastante. É, ele era bem fácil de você dar os fatality também. Eu não lembro como é hoje, mas eu lembro que o irmão do meu primo, ele me ensinou a dar o fatality do Scorpion e tal. Então eu achava bem maneiro. Eu falava, caraca, olha esse jogo, dá pra matar as pessoas, não sei o quê. Né? Achei que era um jogo até na época exclusivo do Master e tal. Aí depois a minha irmã foi lá e alugou a versão de Mega. Aí, tipo, esqueci, caguei. Falei, nossa, que horrível que era aquilo que eu jogava. Não dá nem pra comparar, né? Foda. Não dá nem pra comparar. Foi, tipo, uma quebra de paradigmas mesmo. Mas foi bem legal na época. Eu me diverti bastante jogando esse jogo. Né? Meu primo só tinha o Sonic na memória, então... Quando ele trouxe esse jogo foi tipo um alívio, sabe? Ah, não aguento mais jogar Sonic, sabe? Ainda tô de castigo. Então ainda bem que você alugou a fita pra gente jogar, sabe? Então era bem legal, mas mais por isso mesmo. Essa seria a minha segunda indicação. Bom, e eu tenho mais uma indicação. Um outro jogo que também não entendi porque ficou de fora. Provavelmente foi culpa do Pi. Tudo é culpa do Pi, tá, gente? Entendam isso. Lá vai vir um jogo de navinha aí. Sinto o jogo de nave. Né? Não. Tá bom. É o Strider. Thank you. queria ver um R-Type aí. Ah, não. O Strider era legal. O Strider é o cara. Eu acho que eu sei porque exatamente, porque ele foi mais conhecido no Mega. Exatamente. Mas eu tive o primeiro contato com o Strider no Master. Foi assim, um jogo que eu comprei quando era pequeno, junto com meu pai. E eu adorava esse jogo. Nossa, eu jogava ele dia e noite, parecia que ele era gigantesco. Eu fui jogar agora e eu descobri que ele é curto também. Mas é um jogo muito bem feito pra época, até no Master ele foi muito bem feito. Aí eu descobri depois, eu fui pesquisando, né, essas semanas agora sobre o jogo de novo. Eu descobri que ele teve uma versão também pra um videogame chamado X68000. Eita. Caramba, de onde é esse videogame? Não, e falam que a versão mais bonita do Strider foi pra esse videogame. Caramba. Porém, como ele não tinha muita comercialização fora do Japão, ele só ficou conhecido dentro do Japão nesse videogame. Ele ficou mais bonito, inclusive, que o jogo do Mega. Caraca. É o que falam. Caramba. Eu vou procurar depois mais informação, vou tentar colocar no Facebook. Nosso Facebook tá no ar, viu, gente? Não. Eu vou tentar colocar a informação dele no Facebook, ver se eu acho imagem desse jogo de verdade, assim, pra passar pra vocês. Mas foi, assim, um jogo que realmente... Acho que poderia ter entrado também nesse top 25, mas que não entrou. E que realmente garante uma jogabilidade legal e horas de jogo pra tentar zerar ele. É bem maneiro, né? Inclusive, acho que o Master foi o único que ganhou a sequência de Strider, né, cara? Tem o Strider 2 pro Master. Sim. Mas pra nenhum lugar. Ah, o Strider é uma franquia esquecida pela Capcom, né? Porque só entra nos jogos do Marvel vs Capcom lá da vida. Eu só conheci o personagem aí, justamente. Nem sabia de onde ele era. Lançaram um jogo pra PS4, porém um jogo de só de PSN. Um jogo curto também. Não tão grande. A Capcom tem muito personagem bom que ela não utiliza. Ela prefere dar vazão pra algumas franquias e outras ela larga de lado. Eu acho que a Capcom meio que se perdeu nesse meio em relação aos personagens. E ela podia tentar... dar uma revisitada em alguns personagens e lançar jogos mais fortes, assim, pra levantar esses personagens delas de novo, né? É verdade. Ah, eu acho que essa versão do Strider que saiu, PS4, né, saiu pra PC, 360 e tal, acho que foi uma tentativa aí, mas acho que ele não deve ter vendido tanto quanto eles gostariam, né? Mas também não teve nem marketing pra isso, velho. É. Foi um jogo que apareceu aqui pra mim e eu vi assim, ah... Nossa, tem um Strider, deixa eu ver. Baixei a demo, achei legal a demo. É legalzinho, não é um jogo ruim, não. É um jogo bom. Não, o jogo é muito bom. Porém, eles não anunciam, eles não dão vazão pra informação desse jogo. Eles lançaram e deixaram lá. Ponto. Ah, acho que eles queriam ver como é que ia ser, né? E eu tenho mais uma menção honrosa. Não é um jogo que eu acho que entraria no top 25. Porém, é um jogo bem divertido, assim, pra jogar com a galera, brincar. Que é o Great Volleyball. De vôlei bem honesto pro Master System, muito legal de se jogar, uma jogabilidade simples e muito precisa pro jogo da época. Fiquei jogando ele na época do vôlei, fiquei brincando. Nossa, eu joguei muito o vôlei do Mega Drive, esse eu joguei muito. Ah, o do Mega é porque a gente tinha o cartucho, não tinha? É, tinha, e a gente jogava um contra o outro, a gente, né? Devia ter, porque eu joguei muito essa porra, velho. Nossa senhora. É, eu também. Eu tinha o cartucho do Great Volleyball do Master. O do Mega Drive é aquele que era 2D, assim, bem 2D? Ele era... Ou não, ele era isométrico também. Eu acho que o que você tá falando é o do Super Nintendo. Era isométrico. Eu joguei... Não, eu lembro só de um que ele era bem 2D, assim, bem de lado. Não. O do Super Nintendo tem um de vôlei muito legal também, que eu acho que é esse que o Neno tá falando. É aquele que tem os robôs, não é? Exatamente. Putz, esse é bem maneiro, cara. É legalzinho. É bem legal esse jogo. Bem difícil também, mas bem legal. Eu tenho uma menção honrosa também. Eita, todo mundo com menção honrosa agora. Olha, assim que é bom, assim que é bom. Vamos lá. Opa, então manda, Pi. A minha menção honrosa... Roda... Podia ser um jogo de carrinho, né? Um roda. E ainda bem que foi, tá vendo? Vamos lançar ele. É o Vigilante. Que era bem no estilo Double Dragon, né? Só que um pouco mais difícil. Eu até votei nele, mas ele não entrou. Nossa, esse era aquele que tinha a fase da ponte que vinha as motos. É, esse mesmo. Nossa, esse jogo é muito era, treta. Ele era difícil, mas... Ele... Recentemente, né, que a gente tava fazendo a listinha lá do Master, era bem difícil essas partes. Era mesmo. Mas é um jogo legal também. O Master tem uma coletânea muito legal de jogos, né, velho? Foi difícil fazer a lista e eu imagino como vai ser difícil fazer a de NES. Não, Super Nintendo e Mega Drive vai ser um inferno, velho. E já nem quero imaginar de Super Nintendo. Mas eu acho que no Super Nintendo vai sair briga. Eu acho que esse canal corre risco de existência do Super Nintendo. A de NES vai rolar treta já, mano. Já falei. Eu já acho que no NES já vai sair sangue. Ainda bem que eu tô longe. Eu falo pro pessoal, os ouvintes aí que nos ouvem. Claro que ouvem, né? Porque são ouvintes. Os ouvintes. Os ouvintes que nos veem. Eu peço pra eles ouvirem o máximo que puderem, porque pode acabar a qualquer momento por conta de uma briga de lista de jogos. Eu tenho quase certeza que isso vai acontecer um dia. Eu vou aproveitar aqui e vou falar uma recomendação de outro jogo aqui, então. Gol Velhos. Uma menção em rosa que ele não entrou, e eu sei o motivo dele não ter entrado. Opa. Por única e exclusivamente a falta de uma pistola, uma Light Phaser pra gente jogar. Isso é eu acho que eu sei que jogo que é. Fala aí, é certeza que vocês vão saber. Gangster Town? Sensacional. Ele jogo... só não entrou na minha lista por causa disso, porque eu não teria como reproduzir a experiência dele. Eu também. A experiência, porque é verdade. Eu inclusive comprei recentemente o Gangster Town, eu preciso de uma pistola aí. Tem um aqui inclusive. Em casa. A gente tem que testar, ver se tá funcionando ainda. Pra testar. Porque esse jogo é muito, mas muito bom, cara. Esse era, mano. Nossa, velho. Pô, mas esse jogo era muito legal, velho. Eu lembro que um amigo meu tinha na minha rua esse jogo. Mano, a gente jogava o dia inteiro esse jogo. Nossa, meu, você jogava, você terminava e você jogava de novo. Porque era muito divertido, velho. Esse jogo... Ele era muito bom, esse jogo. Eu tô com vontade de jogar ele agora. É, joga com mouse. Joga com mouse, não tem graça. Mas eu acho que é isso, né, galera? É isso, acho que deu pra lembrar aí alguns caras de fora. Eu não estou lembrado. Aquele jogo das Olimpíadas estava no... O Barcelona 92? Não. Não entrou, né? O Olympic Gold? É, pô, achei esse jogo bem legal, cara. Cara, ele é bom, só que você pode ter certeza que ele vai entrar nas Mega listas Drive. Do Mega Drive, cara. Exatamente. Porque o Olympic Gold do Mega Drive... Esse jogo era muito bom. Nossa senhora, esse jogo... Esse é o quebra-controle. Era sensacional, brother. Você pode ter certeza que... Vai ter muito quebra-controle indo pra frente. Porque eu tenho certeza que Track and Field vai entrar também. Nossa, do Saturno? Olha... Nossa. Senhora. Eu não sei se do Saturno ou do PlayStation, né? Mas um vai entrar. Cara, Nossa, eu joguei muito. Olha, inclusive, falando desses jogos de Olimpíada, eu ainda acho que a gente devia ter começado esses jogos da rodada pelo Atari. E um jogo que ia entrar com certeza Decathlon. É o Decathlon. A gente, infelizmente, não ia poder reproduzir 100% do jogo. Não ia ter como quebrar joystick de Atari. É, um pouco mais difícil. Isso não ia dar. Até dá, né? Mas... Porque tem uns Atari aí retrô tal, pra comprar. Mas é um pouco mais difícil. É verdade, tem Decathlon no retrô, não tem? Eu acho que sim. Eu acho que eles fizeram de propósito pra vender mais console retrô. Mas a gente pode tentar incluir o Atari, acho que a gente deve incluir o Atari, porque ele faz parte aí dessa história aí dos videogames. A gente precisa pensar como que a gente pode colocar eles. Até por serem jogos curtinhos... Ah, eu acho que dá. A gente acaba conseguindo colocar assim mais pra frente. Aê. Sim. A gente quis começar com o queridinho, né? Vamos elaborar, aguardem aí, Atari vai rolar. falar pro primeiro jogo da rodada aí, o Asterix. Eu não entendi o que ele falou. Asterix. Fala o nome de novo errado, por favor. Nem sei falar errado de novo, cara. Só consigo reproduzir agora certo. Asterix. Neno vai mandar aí pra gente a ficha técnica do jogo? Boa. Asterix, então, desenvolvido pela própria SEGA, né, e publicado pela SEGA Tectoy. O principal produtor envolvido é o Tomozo Endo, e a trilha sonora é do Kayauki Nakamura. Lançado em 92, é um jogo do gênero ação e plataforma, exclusivamente single player. É o primeiro de três jogos da SEGA sobre o Asterix, né? Um dos mais bonitos aí do Master. Mas já é o terceiro jogo eletrônico baseado aí nos quadrinhos de René Goscinny. Se é assim que se pronuncia. É mais ou menos isso. Tem certeza que foi 92? Que... 92. 92 das pesquisas que eu fiz. Europa, Brasil, 92 pra mim aparece. Foi 92. Tô falando aqui no mudo há duas horas. Mas beleza, achei que tava todo mundo cagando pra mim. Eu falei esses arrombados aí que ninguém me ouve. Sendo ignorado aqui ao vivo, que porra é essa? Inclusive no nosso site, a data de lançamento consta como 1991. E aí, Drica? Não sei. Não sei te dizer. Eu sei que no jogo, na a foto do jogo, né, até na apresentação, mostra lá 1991. Eita. Ah, então é 1991, gente. Mas talvez tenha sido quando ele foi produzido, não sei. Exato. Porque antigamente, né, não necessariamente quando o jogo saía, né, tipo, não tinha patch de atualização, as coisas eram mais bizarras ali, né, nessa época. Mas a maioria das informações que eu tenho é aqui de 92 mesmo. E pelo que eu tava vendo, apesar de terem sido uns japoneses que fizeram o jogo, eu não encontrei, tipo, data de lançamento no Japão. Parece que ele não saiu no Japão. Não. Não, parece que não saiu no Japão, só na Europa e... Brasil e Austrália. E nem saiu nos Estados Unidos, né? Ele ficou só ali na Europa e Austrália. O Pi pode falar sobre a Austrália. É que, na verdade, nos Estados Unidos, em 91, o Master System já tinha sido descontinuado. Porque tava já lançado no Mega Drive. Então por isso que não saiu lá. É bem por aí. Verdade. Não. Não, já tinha sido descontinuado. Bom. Foi, lembra que da história do Master System? Ele foi descontinuado porque não tinha sucesso, porque o NES era sucesso lá. Lembra? O marketing não foi tão bom nos Estados Unidos como foi no Brasil, por isso que o Brasil... A penetração de mercado lá não era muito boa pra ele. Exatamente. Porque eles não investiram no marketing lá, como a Tectoy investiu no Brasil, e o NES já tava lá, então não vingou. É que nos Estados Unidos o Mega foi lançado em 89, né? Então É bem provável que, tipo... Não é, também. Master System não tinha mais o porquê, né? Foi um fracasso. Faltou de ver. Tom Kalinske. Fica bem difícil, hein? Bom, e a história desse jogo, segundo o manual dele, estamos no ano de 50 a.C., Galia está inteiramente ocupada pelos romanos, bem, não completamente. Uma pequena aldeia de gauleses indomáveis ainda continua irredutível contra os invasores, e a vida não é fácil para os legionários romanos dos campos fortificados que cercam a aldeia. Uma poção mágica preparada pelo druida Panoramix faz os aldeões invencíveis. Graças a Panoramix, a sua química genial, os aldeões foram capazes de resistir a numerosas tentativas dos legionários de tomar posse da aldeia. Conhecedor do talento especial de Panoramix, César percebe que a aldeia não sobrevive sem ele e a sua poção. Um pequeno grupo dos melhores soldados de César rapta Panoramix enquanto o druida dá passeios fora da aldeia. Os aldeões estão perplexos. A provisão de sua poção decresce e eles precisam achar Panoramix para não serem dominados pelo Império Romano. A Krakur Six. Mano, pensa, é muito treta falar esses nomes. Esses nomes são difíceis, né? Eu imagino. Ainda bem que a história não ficou comigo. Não é. O chefe da aldeia ordena imediatamente que Asterix e seu companheiro Obelix, que ama os javalis, encontrem Panoramix e o tragam de volta a qualquer custo. E assim começa a aventura. Bom, Obelix que não precisa da poção, né, pra ficar mais forte. É uma vírgula aí que tinha que ter sido mencionada nessa história aí. Não, mas aí tá a história do jogo, especificamente. A história do jogo é baseada em uma história. Ponto. Mas até aí... Não, né? É a história principal, não é a narrativa principal. Vamos lá. Você é louco, mano. Eu assisti Asterix, todos os filmes dele. Sensacionais, por sinal. Olha, temos um fã de Asterix aí. Eu assisti. Todos os filmes foram legais aí. Segundo eu falei, essa é a história que consta no manual, né? Só pra constar, mais uma vez, o jogo é relacionado a um... Sequestro. Começa com sequestro, né? É boa observação. Só pra gostar. Dessa vez não é uma mulher, né? Não é uma menina. É verdade. Eu acho que deve ser um dos primeiros aí. Que isso. Ó, a originalidade aí do bagulho. É, aqui. Minhas indicações não teve nenhum sequestro também. Cara, só pra vocês saberem. Naquela época não tinha muitas mulheres, cara. Os caras tinham que disputar no braço mesmo. Era assim mesmo. Rouba de um, rouba de outro. Tá louco? Tinham poucas mulheres no mundo. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá, jogabilidade. Bom, Asterix é um jogo de plataforma, side-scrolling, com elementos de Super Mario Bros., mais conhecido, né? E uso de poções, como em outros jogos que a gente costumou jogar na época. Até meio que Castlevania, mas não tanta referência assim. O esquema de botões é simples. Ele tem o direcional, para que você movimente o personagem. Botão 1 faz o ataque de soco e o botão 2 faz com ele salte. E aí tem ao pular, depois aperta o botão de ataque e ele executa o golpe ainda no ar. Que é uma forma bem fácil pra gente matar inimigo durante o jogo, ajuda bastante. Ele lembra um pouco, pela a interface do jogo, ele lembra bastante o próprio Castle of Illusion, o Land of Illusion, né? Sim. Tem um gráfico tão bonito quanto... É uma base de side-scrolling da época, né? Exato. Não tem jeito. Não sei se é o mesmo motor gráfico, de repente, né? Pode até ser, é que a gente não tem essa informação mesmo, mas... É um joguinho bem gostoso, né, de jogar. Tipo, a jogabilidade dele é bem fluida. É. Pô, foi uma puta surpresa esse jogo. Pra mim, ele não era tão bom, não. Eu pensei assim, putz, Asterix e Obelix, pelo amor de Deus. Tá difícil sair o nome de direito hoje, hein? Eu gostava bastante na época desse jogo, eu lembro de ter jogado. Era um joguinho bem gostoso. Eu não lembrava muito dele, não. Foi uma grata surpresa pra mim, de verdade. Não, cara, é um jogo legal pra caramba. Não sei se essa é uma franquia muito popular, assim. Nem na época eu sei se era tão popular assim. Eu mencionei que eu tinha assistido os filmes, mas eu tava pesquisando, dando uma olhada aqui. Os filmes são de 60, cara. 1960 e pouco. É bem antigo, hein? Caramba. Eu assisti o VHS, então é... Sim. É bem louco. A única coisa que me incomoda um pouco é o alcance do ataque, né, mano? Sim, é bem curto. Ele é bem curto. Justamente por isso a dica, né, de atacar pelo alto, que o alcance é melhor. Exato. Mas assim, de verdade, se for pegar assim por games de plataforma, pra mim é um dos melhores da época do Master System. É muito bom. A crítica na época foi totalmente positiva. Das revistas que falavam sobre jogos na época, não teve nenhuma que falou mal desse jogo. Pode ter algumas até que deram uma nota mais intermediária, quase um ok ali, mas no máximo. Mas nada ruim. Não, ruim não, e a maioria como excelente. Então foi um jogo muito bem recebido. E é um jogaço, com propriedade, né? Eles fizeram um puta jogo, um puta trabalho trazendo aí o Asterix pro Master. Olha, eu ia falar um pouquinho mal, mas depois de tanto que vocês elogiaram, eu fiquei até com vergonha. Fala aí, Pi. Fala. Fale, Pi. A gente quer uma opinião diferente. Pode mandar. O que, que você não gostou? Não, é porque jogar esse jogo, depois que a gente jogou o Rolex Kid em Shinobi World, jogou o Castle of Illusion, que eram jogos que tinham uma jogabilidade tão boa e precisa, eu não achei ele tão fluido assim, tão gostoso de jogar, que nem eu tava jogando nesses últimos jogos. Eu até nem me diverti tanto quanto eu tava me divertindo jogando os últimos jogos. Assim, eu acho um jogo bom, eu acho que ele merece estar nos top 25, mas eu só não achei tudo isso, assim. Mas é a minha opinião pessoal, né? Eu gosto mais do Shinobi, nisso eu tô aí com você. É uma preferência, tanto que eu falei que eu acho que é um dos joguinhos mais gostosos do Master System que tem, é o Shinobi World. Eu acho que não tem nenhum jogo de plataforma mais gostoso do que o Alex Kidd. Ah, sim. Mas... eu já prefiro o Asterix do que o Castle of Illusion. Bem de longe. Assim, de diversão até sim, mas aí de jogabilidade não. De fluidez, assim, eu já não prefiro. Eu acho que vale o mérito dele ter dois personagens, né? E cada um tem um estilo de gameplay diferente. Sim, sim. Isso é muito legal, isso é muito legal. Muda bastante, essa parte é bem divertida. E as fases mudarem também, né? Isso. As fases mudam bastante, né? Uma bem diferente da outra. E isso dá um replay pra ele, né? Exato. Porque você quer saber como seria a fase jogando com o outro, né? Então, sim. Dá pra você jogar uma vez só com um, depois uma vez só com o outro. Fora o bonus stage, né, gente? E o bonus stage é bem legal mesmo, né, cara? Uhum. O bonus stage é legal sua parte, né? Muito gostoso. É bem difícil, cara. Você seleciona no começo, né? Com... Se vai ser easy, medium ou hard. Eu acho que é medium, não sei. Uhum. Cara, quando você pega o hard, é bem treta. É véio. Bem foda. Pro final vai cada vez ficando mais difícil ainda também, né? E falando nisso, mano, logo na fase 2-2, que é, não sei se vocês lembram, aquela fase que a tela anda e você tem que fazer rápido. Ah, sei. Aham, uhum, lembro, lembro. Caraca, velho. Morri muito naquilo, morri muito. Eu já falei, meu Deus, que esse jogo vai ser treta. Se na fase 2-2 já tá treta. Imagina o resto, né, mano? Tipo, é porque essa fase é difícil. Você tem que fazer tudo perfeito, né? Você tem que decorar a fase pra fazer. É uma fase que você tem que fazer ela mais de uma vez, né, cara? Você tem que morrer uma vez pra depois saber como passar dela. Uhum. Exatamente. E aí depois a fase 6-3 também. Eu achei muito treta. Que é aquela fase da plataforma. Você pula numa plataforma e aí a plataforma vai voando, assim. Uhum. E aí, a treta dessa fase é que eu não me liguei no começo que você, mexendo com o joystick, você muda a velocidade da plataforma, tá ligado? Que a plataforma fica indo pra cima e pra baixo, assim. Não sei se vocês lembram dessa fase. Uhum. E aí, com o joystick, você muda. E eu falo, meu Deus, o que tem que fazer aqui? Aí você pulava, não ia. Nossa... Eu morri muito naquela fase, até eu me ligar, porque eu interferia na velocidade da plataforma. Newbie. Mas os gráficos são lindos também, né? Sprites também. Poxa, num jogo de Master, né? É. Ele é muito bonito. Nossa, até me liguei quando eles estavam nadando naquelas fases de água, quando as perninhas se movimentavam, elas se movimentavam intercaladamente. Você via uma e a outra, porra. Eu achei bem, bem legal, assim, um sprite de natação, né? Bom, tem mais alguma coisa aí que vocês queiram falar do querido Asterix? Ah, tem só duas coisinhas. Eu não gostei das músicas. Ah, é. Eu cheguei até a diminuir o volume, assim, porque pelo menos eu lembro exatamente de uma fase que, mano, que eu tava morrendo muito e aquela música me irritava, sabe? Você já tá meio nervoso. É, porque era a culpa da não, música. Não, você já tá nervoso que você tá morrendo pra caramba. E ainda a música não ajuda, aquela música chata, repetitiva, enjoativa. Ah, não lembro de nenhuma música que eu tenha ficado com raiva. Tipo, não é uma trilha sonora que me fisgou, que chama a atenção, mas... tipo, ok. É que o Pi, ele não tinha como culpar o Adriano dessa vez. É, se o Dri tivesse aqui, eu expulsava ele da sala. E a última fase também, muito fácil, né? E aí eu senti a falta de um último chefão, né? Pra última fase, assim. É, verdade. Terminar assim com chave de ouro, mas eu gostei, é um jogo muito bom. Eu só fiquei meio decepcionado por causa dos últimos jogos que a gente jogou, assim, que foram jogos memoráveis, aí chegou esse que eu não achei tanto, assim, mas é realmente é um bom jogo. Tá certo então. Vamos para o calma, próximo. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Opa, fala aí, velho. As músicas são compostas, né, pelo Takayuki Nakamura, que também compôs músicas dos jogos Virtua Fighter e Moonwalker. Alguns personagens têm nomes diferentes, né? Dependendo do país, né? O Getafix, por exemplo, é chamado de Panoramix no Brasil e Miraculix em alguns países da Europa. O Dogmatrix, o cachorrinho da fase de bônus, é chamado de Ideia Fix no Brasil. E o jogo só saiu na Europa e no Brasil, já que o Master System estava sendo descontinuado nos Estados Unidos, que é aquilo lá que eu falei anteriormente. Que triste, é isso, hein? Essas são as curiosidades. Perderam a oportunidade de jogar esse jogo. Verdade. Só os retro gamers aí jogando depois. Por isso que é uma boa ideia seguir o site do Só Gamers, porque você tem a oportunidade de jogar esses jogos esquecidos. Só os melhores jogos indicados pela melhor casta de gamers do Brasil. Então você já vê qual a qualidade dos jogos que são indicados. Ah, é? Isso aí. E vai melhorar no NES. A lista do Master foi meio capenga, né? Veja bem, veja bem. O NES vai ser melhor, Pedrico? Já vai ser melhor. A do NES vai ser melhor. A do NES vai ser melhor. Já tem uma prévia aí? A do NES vai rolar treta pra ser os melhores jogos. Mas, ó, você tem que ver pelo seguinte. A lista do top 25 do Master System não é só a lista dos top 25 melhores jogos. É a lista dos top 25 melhores e mais famosos. Sim, sim. Entendeu? a fama do jogo influencia também, não colocar eles ou não. E a história, eu acho que na lista do top 25 não é só questão do jogo ser o melhor ou não, mas também o impacto que esse jogo teve. Foi um jogo que mudou o jeito de se fazer, daquele tipo, sabe? Tem várias coisas. Essas coisas influenciam, tudo influencia, mas eu vou escolher os melhores. Vamos lá, próximo jogo da rodada? Qual o próximo jogo da rodada? Próximo jogo da rodada é o Golden Axe Warrior. Olha aí, né? Um spin-off desenvolvido pela equipe de pesquisa e desenvolvimento de consumidores da SEGA, produzido aí por uma galera de nome bem difícil. Okaru, Jen Adachi, Takato Kawaguchi, Hide Pochi Nakamori e dois caras que usaram aqui pseudônimos, né? O Kon e o Blue. A trilha sonora é de Chikako Kamatani. Ele foi publicado pela própria SEGA. Ele foi lançado originalmente em 91. Em 2009 também, ele é um conteúdo desbloqueável no Sonic Ultimate Genesis Collection, do 360 e do PS3. Então tá pra jogar lá também. Considerado um action adventure, também é exclusivo de single player. Esse jogo, ele é considerado um dos jogos mais raros do Master System, por poucos cartuchos deles disponíveis hoje. É um spin-off da série Golden Axe. E esse jogo, ele tem um paralelo depois, que dá até pra falar, acho que quando o Pi até vai falar dele também, da questão dele ser um Zelda killer. Que papo é esse, Willis? Por que você diz um Zelda killer? Porque ele foi bem melhor do que o Zelda? Isso, em todos os aspectos? É porque é uma curiosidade dele, porque esse jogo, ele segue bem os moldes do primeiro Zelda, que é um jogo de action adventure, aquela visão de cima que você tem, os cenários que vão mudando e tudo mais. Existe outro jogo chamado X-Battler, A Legend of Golden Axe, que ele, se você ver, ele é igual ao Zelda 2 do Nintendinho também. Tem a parte ali de action e depois também tem uma parte de plataforma, então... Ele foi feito bem seguindo a ideia desses dois jogos, pra ser realmente pra bater de frente, né? Por isso que ele vai ser um killer de Zelda. Ah, pra tá, falar... entendi. Ele foi lançado exatamente pra... É, pra ser o Zelda da SEGA, né? Destronar, né? Pra mostrar, assim, olha o nosso Zelda aqui. É, pra ser o Zelda. E, de fato, assim, fez incrivelmente bem feito. Acho que ele melhorou... E fez bem feito, né? O Zelda em praticamente todos os aspectos, né? Sim, né? É um excelente jogo. Só o fato de vir com o nome Golden Axe, cara, já traz bastante força pra ele, né? Porque todo mundo lembra, o arcade é muito popular. É, então... apesar que eu acho que isso foi uma das coisas que mais fez mal pro jogo é se chamar Golden Axe. É, eu também acho. Eu também acho. Porque se você parar pra ver a recepção na época da galera, ele teve realmente uma recepção bem mista, né? Muitas pessoas falavam que ele era maravilhoso, excelente... E outros falavam que era um jogo muito ruim. Mas aí você ia ver a justificativa. Eram de pessoas que... Por causa do nome. É, por causa do nome. O pessoal tava esperando um Golden Axe. Eles sempre comentavam até, né? Falando, é o melhor beat'em up que tem. E aí fizeram esse jogo aí, que é sem graça e não sei o quê. Provavelmente pessoas que foram com uma expectativa diferente. A única relação que ele tem com o Golden Axe é que você encontra o personagem do jogo original, né? Uhum. Em algumas daquelas tavernas lá que... Você troca ideia com os caras. Inclusive é sensacional, né? A hora que você encontra, tipo, primeiro e vem aquela musiquinha, né? Vem a musiquinha da primeira fase do Golden Axe. Isso é bem legal. Pelo menos com o jogo original. Mas é praticamente isso, tipo, todas as críticas, né, eu cheguei a dar uma olhada nas revistas pra ver por que que eles davam essas notas negativas pro jogo e era basicamente isso. Eram pessoas que provavelmente nem deviam gostar de Zelda, né, não gosta desse estilo, queriam jogar um outro Golden Axe e acabava com um jogo completamente diferente. Achavam que fosse um port ou alguma coisa assim. É, exatamente. Então, é bem triste, né, porque isso acabou prejudicando. Acho que foi um jogo que acabou nem fazendo tanto sucesso na época. Eu mesmo não joguei na época. Eu nem sabia da existência desse jogo, na real. Eu também não. Eu fui conhecer na época de fazer as listas pro Master System e, cara, pra mim também foi uma das melhores surpresas que eu tive até agora, foi jogar esse jogo. Foi um puta de um jogo. É, pensando nisso agora, eu acho que foi a melhor surpresa que eu tive, que eu gostei muito desse jogo. É, e inclusive eu fico um pouco de medo de jogar o Zelda do Nintendinho, porque eu não joguei o Zelda clássico e acho que jogar o Golden Axe antes. Pra depois jogar o Zeldinho, acho que vai ser problemático, né? Porque eu cheguei a jogar pra ver como é que é e tal, mas eu nunca fui até o final. Acho que vai ser meio tenso. Vamos lá, mas qual que é a história desse Golden Axe? Ele se passa antes ou depois do jogo original, já que você encontra os personagens? É, então, não fala sobre isso. Eu vou falar duas histórias. A história que é contada na tela de abertura do jogo e depois eu vou falar a história que tá falando no manual. Bom, na abertura do jogo é contada a seguinte história. Nos tempos antigos, uma raça de gigantes cruéis se rebelou contra o poder dos anciões. E eles foram forçados a lutar numa guerra brutal e muitos deles caíram em campo de batalha. Seus seguidores começaram a pensar que a era dos anciões tinha acabado. No meio desse tumulto, um bravo guerreiro jurou pôr um fim nessa rebelião. Ele lutou heroicamente e obteve sucesso no final, somente porque ele possuía o Golden Axe, um presente do espírito do trovão de Thor. Muitos anos se passaram e o amargo incidente foi quase esquecido por todos, menos pelo gigante do mal, Death Adder. Todos viviam em paz e felicidade no país de Firewood, uma terra governada por uma família que tinha dominado a magia dos nove cristais, relíquias que aprisionavam o mal e preservavam a paz. Eles também dominaram as magias do trovão, terra e fogo. Incapaz de atacar Firewood, Death Adder conquistou Nendoria e Altorulia, mas ansiava pelo dia que ele finalmente pudesse derrotar Firewood. Finalmente, um ganancioso ministro do alto escalão de Firewood traiu o rei, vendendo os cristais para o maligno Death Adder. Firewood rapidamente sucumbiu em chamas. Heróis de Firewood procuraram matar Death Adder, mas seus terríveis monstros pareciam estar em todo lugar. Largados à sua própria sorte, o mundo inteiro pode cair sob seu maligno reinado, a menos que, é claro, um herói surja, corajoso o suficiente para pôr um fim no reinado de Death Adder. Olha que beleza, não tem nenhum sequestro. Aí eu vi vantagem, hein? Olha só, isso é uma coisa muito rara. Não é? É. Já no manual do jogo, recebemos uma carta que diz: o tempo está acabando. Alguém tem que acabar com Death Adder, o gigante do mal, e colocar um fim no seu reino da escuridão. Eu tentei e fui até o meio do caminho, mas falhei. Se você acha que tem o que é preciso, e se você realmente está determinado a arriscar tudo, continue lendo. Continue lendo? É, porque é uma carta, né? Ah, sim. Desculpa. É. Death Adder roubou os nove cristais que aprisionavam o mal e os escondeu em nove labirintos que ele criou. Aquele demônio já destruiu inúmeras cidades e vilas. Várias pessoas morreram, mas algumas tiveram a sorte de escapar. A maioria delas estão escondidas na floresta, montanhas e desertos. Eu tenho certeza que elas serão capazes de lhe dar informações e conselhos valiosos. Para encontrá-los, você terá que procurar bastante, tendo que cortar algumas árvores ou até movendo algumas pedras. Primeiro, você terá que coletar os nove cristais. Depois, procure pelo Golden Axe, um presente do espírito do trovão de Thor, que é a única arma capaz de pôr um fim em Death Adder. Boa sorte. Observação. Eu anexei um pequeno mapa que pode te ajudar. Ou seja... E aí o Nendo gostou do jogo. O Nendo vai amar o jogo já, só por esse detalhe. Mapinha sempre bem-vindo. É, e outra observação. O cara foi até metade do caminho. Por que que tem monstro logo no começo, essa porcaria? O cara não fez o trabalho direito. Dá pra eliminar tudo também, né? O cara é stealth, velho. O cara é stealth. Ele foi só, imagina, né? A gente jogando metade do jogo sem monstro também. Sem nada, só. Seria uma história mais convincente pra mim. Ia ficar que nem o cavalo lá que o Pig gostou pra caramba. Lá no Shadow of the Colossus. Caraca, que jogaço, hein? Passeio pelo Bosque é o nome do game. E pelo menos tem uma coerência com a história. Coerência em 91, cara, não dá, né? É, o plot seria você convencer ou então a galera ir com você. Ó, gente, o cara conseguiu matar metade sozinho de todo mundo. Eu acho que se a gente juntar três, é aí, o suficiente. Pô, eu já achei que a história é mó elaborada, vocês ainda acharam... Olha o nome do vilão aí, velho. Death Eater. Parece que é, tipo, Darth Vader, né? Tipo, é verdade, né? É, quase isso. Nem veio, né? Nem veio dali. Bom, deixa eu falar rápido sobre a jogabilidade, que não tem muita coisa. Analógico, o direcional pra mudar o personagem de posição. Analógico? É. Eu ia perguntar, o Antônio jogou esse jogo onde? Eu joguei no controle do PS4. O botão 1 pra entrar no menu e o botão 2 pra atacar. Basicamente isso. Mas o que mais me decepcionou nesse jogo foi o que o Neno falou. Dele se chamar Golden Axe? Não. Na verdade, não é do jogo, tá? É uma decepção minha própria, né? Como pessoa que quer colecionar os jogos. E, de fato, ele é um dos cartuchos raros que tem. E eu provavelmente não vou conseguir comprar essa. Cartucho é tenso mesmo, cara. É um jogo muito raro. Isso é complicado. O que me decepciona, na verdade, foi a recepção da galera, né, velho? Que eles nem sabiam que estavam por vir. Então. Né? Pô, reclamar desse jogo e aposto que nenhum deles jogou o Beast Warrior, né? Era uma época bem diferente, né? Então, tipo, apesar de antigamente, às vezes, a gente não ter tanto hype, porque não tinha os vídeos, não sei o quê, a gente também não se preparava, né? Porque hoje em dia você já tem tanta informação que você já sabe como vai ser o jogo, pelo menos. Você já tem uma ideia. Eu acho que foi diferente com esse jogo, né? A galera não tinha noção. A fita deve ter aparecido lá. Ah, Golden Axe Wars. Os caras falaram, nossa, preciso jogar isso. Aí ele coloca e vem um Zelda, né? Tipo, os caras falam, puta que pariu, que porra é essa aqui? Cadê os combinhos ali que eu dar um soco e tal? Vou subindo nos monstrão, arregaçar todo mundo, bater nos anõezinhos lá, nos bichinhos lá pra liberar as paradas. Não tinha nada disso. Resumindo, né? Então, acho que... olhavam a capa do jogo com a catuaba lá na frente, né? Que aquilo era a capa de catuaba. E aí pensava assim, porra, vou jogar pra caralho. Aí eu olhava e falava, mano, não. Pô, mano, naquela época a capa... Putz, mano. Se tu ia pela capa do jogo, a tendência era você se fuder muito mesmo. Te enganava demais. Nossa, porque cada capa que... Mas naquela época, a maioria dos jogos você ia pela capa, né? Verdade. Eu não sei, não. Mas pelo menos ela não mentia, né? Não sei se em todos os lugares foi assim, mas eles falavam Adventure Roleplaying, né? Então, sim. Tipo, o cara não leu. Não é assim, cara. Não leu, não quis acreditar. Não leu, se fudeu. Aí deu só, não tem como. Eu acho que se você avaliar esse jogo sem pensar no Golden Axe original e sem pensar que ele foi baseado em Zelda, ele é sensacional. Aí você verá que não, ele é bom. Se trata de um dos melhores jogos de Master System. Se você não pensar, sim, ponto. Se você conseguir separar isso. Muita coisa pra desconsiderar, né, cara? Então, não é o Golden Axe, ele não foi inspirado por Zelda. Ponto. O que é que sobra? Não, você até pode pensar que ele foi inspirado por Zelda, mas, meu, é um jogaço, cara. Eu gostei demais. Nossa. Joguei ele e engoli esse jogo. Ele é bonzão mesmo. Tem mais alguma coisa aí? Alguém tem algo pra falar aí do Golden Axe Warrior? Bom, gráfico muito bom pra um jogo de 2 mega, né? Porque lembrando que ele só tinha 2 mega. É um gráfico excelente, né? Tipo assim, lógico, ele não tem aquele gráfico igual aos jogos da Disney, né? Que é tudo bonitinho, não sei o quê, mas, pô, compara com o próprio Zelda mesmo. Sim. Ele é um jogo lindo, cara. É, 2 mega. Muito bem, é feitinho. Incrível. Os sprites não são espelhados também. Esse jogo tinha 2 mega só? É, tinha. 2 mega. Tinha, mano. E era tudo isso. Não é. Eu jurava que esse jogo era 4. 2. E vocês se mataram também pra achar a última dungeon, velho? Ah, porra. Nossa, não. Demais. Nossa, pra quê, velho? Pra quê, velho? Caraca, velho. Tipo, aquele momento que você xinga o cara que fez, né? O level design, você fala, mano, esse cara tinha tretado com a mulher, né, velho? Impossível. E aí eu tenho duas curiosidades. Manda aí. As músicas compostas por Chikako Kamatani, que também foi compositora de Mystic Defender, Outer Broom 3D e Alex Kidd em Enchanted Castle. E o mapa do jogo é enorme. Isso é outro detalhe de ter só 2 megas, porque o mapa do jogo conta com 225 telas. Essa é tela pra caramba, né, velho? Fora as dungeons. Isso é só aquele mapa inicial que você começa, né? Onde você acha as dungeons. Sim. Por cima. 225 telas, velho. Então, quer dizer, mano, esse jogo é surpreendente para um jogo de 2 megas. Mas é isso. Alguém mais tem algo a dizer? Muito bom. Ele cumpriu muito bem a proposta dele. É, acho que foi o jogo que me fez gostar de Catuaba mesmo. Cismou com a Catuaba aí, hein, jogo. Ah, cara. Olha a embalagem da Catuaba hoje em dia. É, praticamente. É a capa desses jogos, velho. Cara... Puta que pariu. É tudo inspiração, mano. Ah, caramba. Então vamos aí pra Disney. Vamos falar aí de The Lucky Timekeeper. Desenvolvido também pela própria SEGA, foi creditado ao próprio time que trabalhou nos outros jogos da Disney no Master, mas ninguém específico foi creditado para ele. Ele foi publicado também pela própria SEGA, lançado em 1991. É um jogo do gênero ação e plataforma, como os outros daqui também, outro jogo exclusivamente single player. Esse jogo ele foi lançado ao mesmo tempo que o Quackshot saiu para o Mega Drive, então ele é considerado como uma alternativa para esse jogo no Master System. Também tem uma edição limitada dele, que foi vendida só no Reino Unido, onde incluía uma fita cassete com as músicas de vários filmes da Disney, uma camiseta do Pato Donald e um pôster de Land of Illusion, né, que era o que estava por vir. Esse jogo também tem uma sequência, que é o Deep Duck Trouble Starring Donald Duck, que também foi lançado tanto para o Master quanto para o Game Gear. Aí sim, e qual que é a história desse jogo aí? Bom, a história é a seguinte. O tio Patinhas diz: Luguinho, Zezinho, Luizinho, eu tenho um presente especial para cada um de vocês. É uma moedinha da sorte. Já contei a vocês que eu comecei com um único vintém? Minha moedinha da sorte? Vejam como sou rico agora. Vangloria-se o tio Patinhas, entregando a eles seus presentes. Só 10 centavos? Ninguém pode ficar rico a partir de uma moedinha. Zomba Donald, olhando de longe. O bilionário volta-se para Donald e responde: Bem, o tipo de sorte que seu vintém traz dependerá de quanto você trabalhar, entende? Enquanto isso, uma sombra escura apareceu no canto da janela da biblioteca. Pelo menos foi uma sombra escura, e não de céu cinza, né? Tipo, lembra? Mas, de repente, nuvens cinzas cobrem o céu. Toda hora era... Algumas horas se passam, é hora de Donald e seus sobrinhos dizerem adeus ao tio Patinhas. De repente, 3 corvos descem, agarram os 3 sobrinhos, juntamente com suas moedinhas da sorte, e desaparecem no vazio. Enquanto Donald e tio Patinhas ficam paralisados de medo com o que ocorreu, debaixo de seus olhos... Uma figura sombria desce e rouba a moedinha da sorte de tio Patinhas. É Maga Patalógica, a perversa feiticeira. Hi, hi, hi, hi, gargalha Maga. Tá vendo? Olha aí, ó. A risada continua a mesma, ó. Segundo o manual. As moedas da sorte do tio Patinhas são minhas, finalmente. E as usarei para tornar-me muito rica. Mais rica que você, Patinhas. E Maga desaparece. O que acontecerá agora? Alguém tem que salvar Huguinho, Zezinho e Luizinho e recuperar as 4 moedinhas da sorte. Quem mais pode ser, além de Donald? Tio Patinhas está morrendo de medo pelos garotos e suas moedinhas. Ele até prometeu a Donald uma recompensa pelo retorno deles são e salvos. E essa é a história. É, só uma vírgula, né? Você sabe o que você tem que fazer, né? E eu não sei de nada não, cara. Eu tô bem quieto aqui, só de orelha. Eu pensei isso, eu já pensei nisso, entendeu? Ah, tá. Então eu não preciso falar nada. Ai, ai. Ai, vamos lá pra jogabilidade. É, direcional pra cima, pra baixo, esquerda, direita, movimentar o Donald. Pra cima pra entrar em portas também. O botão 1 pra fazer os ataques. Aí se ele pega o item, ele pode jogar o frisbee ou bater com o martelo. Botão 2 pra pular, pra se soltar de cordas. E também com o direcional, junto com o botão número 1, direcionar o ataque com o frisbee do Donald. O que é muito maneiro, hein? Né? Diga-se de passagem, para essa jogabilidade, você poder direcionar o ataque dele era bem legal. Sim. Sim. Ficou muito bom. Bom, basicamente é essa a jogabilidade do Lucky Dimer. Ó, voltamos pros sequestros, né? De novo. Oh, mais um. É, né? Voltamos pra eles. Eu acho que o sequestro está lá para que tenha realmente uma justificativa para alguém fazer alguma coisa. Eu acho que o tio Patinhas, ele realmente ficaria ressentido pela moeda dele. Mas as moedas dos garotos, mano, tipo, foda-se, cara. Quem garante que elas... Não significam nada para eles ainda. Exato, né? Eles não ganharam nada ainda. É totalmente fútil. Então acho que o sequestro... Mas aí a moeda do tio Patinhas, ele tem um carinho enorme por ela, né? Todo mundo sabe disso. Não, então, a dele realmente faz diferença. Mas a dos garotos, né? Putz, tanto faz. Só de ter levado a moeda dele já era um ponto, já. Já ia embora já o Donald pra salvar essa moeda. Porque ia ser o Donald, não ia ser o tio Patinhas, não. É, o Donald ia pela recompensa, né, na real. Ele ia pela recompensa. É verdade. Tá cagando pro sobrinho lá, pros menininhos. Não, não, ele propõe isso, ele diz isso. Temos que salvar os meninos, né? Ele fala, não, também tem as moedinhas aí que a gente precisa recuperar. Eu te dou uma recompensa. Aí ele, opa... Então, quer dizer, eu já ia fazer isso por altruísmo, né, de salvar as crianças, mas agora também eu tenho mais um motivo para ir atrás dessas moedinhas. Mas sabe uma coisa que me ocorreu aqui agora a respeito disso? Lá vem. Pergunta que vem aí, e vale R$1 milhão, aí é ela. Quem é o Guinho, Zezinho e Luizinho? Como assim? Quem é quem? Tempo. Putz, eu não lembro as cores. Vocês já souberam diferenciar? Eu não lembro as cores. Ah, cara, eu nunca prestei muita atenção nisso, na real. Pra mim é o azul, verde e vermelho, ponto. Né? Sim. Ah, mas explicaram isso no DuckTales, não explicaram isso? Explicam isso várias vezes, só que você vai achar que eu lembro. Memória é o de menos aqui, cara. Ah, enfim. Eu às vezes esqueço até minha comida aqui em casa, velho. São tão gêmeos que eles nem têm mais identidade, né, cara? Qualquer um é qualquer um, velho. Vai chamar pra tomar banho a criança, chama os três de uma vez, sabe? Aí eu, mãe, mas eu tomei banho, mãe. Não, mas vai de novo. É mais fácil. Eu não sei se é você ou seu irmão. E os gráficos são muito bonitos, né? Também, como se espera de um jogo de personagens da Disney, né? Sim. Detalhes bem caprichados, tanto dos sprites quanto do cenário. O interessante é que quando o Donald fica parado em fase de gelo, ele treme, né? Ele fica tremendo assim. E quando ele tá parado nas fases de lava... Ele fica suando, né, velho? Isso é bem legal. E o jogo conta com ceninhas de diálogo, né? Sim. Entre as fases também, que é bem legal. Os jogos da Disney são sempre muito bem caprichados, né? É. A trilha sonora boa, com músicas variadas e de qualidade. Eu gostei da trilha sonora desse. Mas também é Disney, né? Sim. Não tem como falar. Essa fase no Master aí, Mega, foi surreal, né, cara? São jogos que você jamais imaginaria que rodaria nessa plataforma, falando aí do Master em específico, tipo, com essa qualidade de gráfico. É um capricho muito grande. É verdade. Ah, a Disney sempre priorizou qualidade, né? Se for ver, a maioria dos jogos da Disney são bem trabalhados, são bem avaliados. Não tenho, assim, de cabeça... Um jogo que eu falei assim, não, esse jogo é horrível em todos os quesitos. Não, não tem. De fato, assim, na minha cabeça, um jogo da Disney com esse perfil, não. De cabeça eu também não lembro. Deve ter. Deve ter. Não digo que não tem, mas eu não lembro de verdade. Assim, dos jogos que eu joguei, até o jogo mais bobinho que eu joguei do Mickey no meu Super Nintendo, que ele era cheio de puzzle no jogo, era bem legal jogar. Não lembro de ter jogado esse jogo, acho que eu não peguei ele, não. Era um jogo que toda fase era um puzzle. Aí na última fase você tinha que montar o quebra-cabeça, fazendo a movimentação das peças, e aí você terminava o jogo. Ele era só puzzle o jogo inteiro era algum puzzle, mas era bem divertido. Essa você podia escolher entre o Mickey e a Minnie pra jogar? Ou não, eu tô confundindo? Eu não lembro se dava pra escolher entre o Mickey e a Minnie. Eu lembro que era um castelo, alguma coisa assim, e aí você acessava... Não, não era um castelo, era... O que eu me lembro de puzzle era um castelo, e você navegava pelo castelo e cada sala era um puzzle diferente. E aí você podia escolher se você queria jogar com o Mickey ou a Minnie mesmo. Mas eu não me lembro o nome desse jogo agora, mas vagamente, assim, na memória, um jogo da Disney de puzzle que você falou. Mickey's Ultimate Challenge. Deixa eu ver aqui. Esse é o que você tá falando? É. Que aí, por fim, era o sonho do Mickey, o jogo. Caramba, hein? Sim, é verdade. Spoiler do final aí, pá. É, eu gosto de dar spoiler. É esse mesmo, Antônio. Eu tô vendo aqui a imagem dele andando pelo castelo aqui, ó. Indo de um lugar pra outro. Só que eu não lembro de poder escolher entre ele e a Minnie. De verdade. Sabe por que eu me lembro de poder escolher entre o Mickey e a Minnie? Porque tipo, pode andar pela água ali pra você acessar a outra parte do castelo. E aí eu lembro que, tipo, antes de pular na água pra nadar, eles trocavam de roupa. Vinha cortininha, assim. Aí eu lembro que a... Sim, é verdade. A Minnie, ela dava abraçada, parece, alguma coisa assim, e o Mickey usava uma boia, alguma coisa assim. Por isso que eu me lembro desse detalhe. É verdade, é verdade. Olha aí, nossa, hein? Que memória. Mas era um jogo bem legal também. E voltando aqui pro The Lucktime Caper, a curva de dificuldade do jogo, assim, não achei muito bem feita. Porque já que você pode escolher as três fases, que fase que você vai, né? Das primeiras três, você escolhe qual sobrinho que você vai resgatar. Eu achei que elas são difíceis, assim, pra começar, assim, né? Pra primeira fase do jogo. É, também acho. Eu achei que você já começa com uma dificuldade alta. Aí depois você vai pra segunda fase, tem a mesma dificuldade, tá ligado? Aí você vai pra terceira, tem a mesma. Ele não faz aquela dificuldade gradativa, assim. Isso eu achei um defeito. Já que você pode escolher, né? O começo das fases sempre ser mais fácil, né? E que vai aumentando durante a fase. Mas o que é algo que é um problema, porque você vai ter a mesma coisa nas outras fases, né? Então é meio... difícil, né? De fazer essa... Poder escolher e ao mesmo tempo não perder esse negócio, né? Do grau de dificuldade. Complicado mesmo. Uhum. E os chefões também são bem facinhos, né? É bem simples. Não oferecem muito desafio, né? Mas eles são um pouquinho diferentes uns dos outros, mas são bem simples, de fato. Mais alguma coisa aí desse jogo aí? Alguém quer falar? O que eu queria acrescentar nesse jogo, realmente ele era um jogo muito bom, né? De fato ele era uma opção para quem não podia jogar o Quackshot. Opção muito boa, porque você vê que ele também traz um mapinha, então... Mas é um jogo que traz um mapinha, bem legal. Como... Traz o que, Neno? Ah, um mapinha, cara. Sempre é bom saber onde a gente tá. Não é legal ficar perdido. E a jogabilidade mesmo, dessa diferença de poder arremessar a arma, é bem legal. As cutscenes pra explicar a historinha é bem bacana. O final dele é um pouquinho só decepcionante, né? Porque ele é um pouco previsível. Né? Uhum. Você já sabe o que vai acontecer antes de acontecer. Mas ainda assim não deixa de ser um bom jogo, cara. Um excelente. É, excelente jogo. Inclusive ele foi extremamente bem recebido, né? Na época dele... As notas dele nas revistas são praticamente todas altas. Acho que tem uma exceção aí que deu uma nota ruim, mas eu não consegui ver o porquê. Eu não achei essa revista pra ver o motivo. Ele era ruim, não sabia jogar. Deles terem dado, né? Mas você desconsidera, né? Dentro de tantas outras notas boas, você fala, ah, esse cara não deve nem saber o que ele tá falando. Ou ela é daquelas pessoas que acreditam que a Disney é do capeta, alguma coisa assim. Pode ser, sim. Só isso explica, né, mano? É um ponto. Então, beleza. Temos recadinhos? Recadinhos? Batemos alguma meta aí, né? Não, ainda não. Então, por enquanto, pelo menos pelo Instagram, estamos sem prendas. Ainda não chegamos lá. Olha só que pena. Já no Facebook tivemos uma explosão de curtidas. Aí sim. Do nada, em um dia, a gente teve 50 curtidas. Muito bom. Que foi do nada mesmo, porque começou a aparecer curtida de tudo quanto é lado. Agora a página tá com acho quase 60 curtidas já. Estamos crescendo, né? Só o gamers aí rumo ao espaço. É, muito bom, até que pra quem não divulga muito, né? Sim. É. Tá indo muito bom. Não, mas tem um recado mega importante aí que faltou, né? A questão do Spotify. É, então, a parte mais importante é isso que eu ia falar agora. Estamos no Spotify, então se você não costuma acompanhar muito podcast, é uma facilidade aí, né? Todo mundo deve ter o Spotify instalado no celular. Então começa aí a ouvir, segue a gente. Recomenda, faça compartilhar o link lá. Só clicar ali nos três pontinhos e mandar um compartilhar. Você manda pra todo mundo. Vamos escutando aí crescer cada vez mais. Bora seguir o Só Gamers no Spotify. E como o Adriano disse mesmo, agora não tem desculpa, gente. Não tem desculpa. Mais fácil do que isso, só se a gente entregar o podcast na tua casa, assim. toma aí o podcast pra você ouvir. Tá acessível a todo mundo de graça, então, né, você não precisa ser assinante premium do Spotify pra você ouvir o podcast. Você pode curtir a qualquer momento. Então, cara, agora é só curtir, ó. Em que lugar do mundo você ia ouvir uma discussão tão elaborada dessas aqui como você viu hoje? E detalhe, esse de graça, durante o podcast não entra anúncio, só entre faixas que entra anúncio. Exato, então você pode ver ele de começo a começo, sem interrupções. Muito bom. E lembre-se também, né, comente, fala aí o que vocês acham, sabe que a gente tá fazendo a lista aí do Nintendinho, então se tem algum jogo aí que você gosta muito, quer recomendar pra gente, pra ver se a gente coloca na lista, pelo menos a gente vai jogar, vai falar sobre ele, é só colocar lá, comentário no sogamers.com.br. Então é isso. Isso aí. Perfeito. Ficamos por aqui. Até breve. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, falou. Tô falando aqui no mudo há 2 horas. Mas beleza, achei que tava todo mundo cagando pra mim. Eu falei esses arrombados aí que ninguém me ouve. Sendo ignorado aqui ao vivo, que porra é essa?